Isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Janta e inverno de verdade é em Curitiba, meu. Ah, não, nossa. A internet, aqui ela faz não... faz menos 38 graus no verão, meu. Insuportável, né? Curitiba, pelo amor de Deus. Né? A internet, ela funciona à base das mesmas piadas todos os anos. É verdade. Parece eu repetindo as piadas do buraco, então tá tudo certo. Olá, pessoas que apoiam o Jon Snow, aquele gato. E pra você também que teve o pau arrancado, tamo aí pra mais um podcast. Aqui é o Rafael, diretamente de Sorocaba. E hoje a gente vai sorrir, chorar e ficar na ansiedade, velho. Tudo bem. O Rafael, de novo, tá gravando à distância, está nu nesse momento, bebendo uma cerveja. Você não ia falar, porra. Rafael começa a imitar o Luciano Huck, ele nem percebe. Já faz parte dele, já. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né? Mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E assim, eu vou dar um recado, assim, mais uma vez. Se vocês fizeram gravar de novo com meu cunhado, eu desisto desse podcast. Não aguento mais, tudo bem? Muito obrigado. Puta que pariu, velho. Cunhado é tudo de bom. Cunhado, véio, é tudo de bom. Hashtag André Galindo. Alô, galera, preparado pro impreparável. Aqui é o Michael e Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Ai, que lindo. Nossa, aí é. Aí, nossa, eu arrepiei aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estou aqui novamente para adentrar o buraco negro dos meus queridos amigos. Eu tô cuzão aberto já aqui. Só vou falar uma coisa aqui. É, fala. To North Remembers. Ah, porra! Ah, isso aí! Advogada, raça desgraçada. Tem tudo arrombado, não, né? Não, guarda um rancor no coração. Nossa senhora. A melhor raça de advogado e cunhado. É, deve ser. Quando juntos os dois, então, melhor ainda. Juntos os dois. E hoje a gente veio aqui simplesmente fazer o quê? O Se Vira nos 30 do Game of Thrones. É isso aí. Que a gente vai tentar falar 7 temporadas aqui em uma hora. Eu já tô prevendo a merda. É já. Aquele episódio que você não queria, mas você vai ter. Então, foda-se. Resumão aí. A gente queria gravar, aí tá precisando relembrar do Game of Thrones. Então, calma aí. Chegando na última temporada aí, vai escutar. E agradeço a gente no final. Se você não gosta do topzera, pule para o minuto. 7 minutos e 40 tipos de reinos. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando aí o nosso topzera da semana, começar com o pé direito, já que a gente tá falando dessa série maravilhosa, vou recomendar pra vocês conteúdo de qualidade, que é o canal da Carol e da Mikan, que são as duas mulheres que mais falam de Game of Thrones na internet, e são referência pra muitas coisas. Eles têm uns vídeos do que você pode imaginar. Elas escutam Game of Thrones, acho que faz umas, sei lá, uns 3, 4 anos... Posso estar falando merda, mas deve ser isso. Mais. Provavelmente está falando merda. Sempre. Décadas. Então assim, elas são referência e elas fazem live depois de todo episódio, que são umas lives sensacionais. Então, assim, quando você pega conteúdo com pessoas que sabem o que estão falando, é muito mais fácil você conseguir entender. O episódio da série, cara, aconteceu coisa pra cacete. Muita bosta, Então, assim, fiquem de olho nas lives delas e dá uma olhada nos vídeos, são bem show de bola. Já que o Kai falou de Game of Thrones, o meu recomenda também tem a ver com Game of Thrones. Eu quero recomendar aqui uma série de livros, chama As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Tô brincando, brincadeira. Eu quero recomendar um site aqui que traz um mapa interativo da série do Game of Thrones. De Westeros. Exatamente, de Westeros. www.quartermaster.info. Joaninha vai colocar o link aí. Acho que o Mike vai colocar aí na descrição. Então, eu faço esse esforço. O Mike vai colocar o link pra nós, né? O mapa, ele traz um mapa interativo dos personagens, por onde eles andaram em cada episódio, ou em cada capítulo do livro, e ele traz uma escala real, e não a escala dos mapas do livro. Porque a escala dos mapas do livro é feita uma base medieval, como as pessoas da época viam, como seria o mapa. Ele pega a escala da muralha que o Martin coloca, o comprimento da muralha em Tales, metros, e aí ele faz com um mapa mesmo, como se fosse um continente mesmo, com um mapa gigantesco. Porra, da hora, bem não, legal. Não sabia disso aí, não. É, um mapa tem bastante legal. Tempo vago mesmo, né? Ficar fazendo essas coisas. Essa galera que é concurseira tem muito tempo. A gente tá gravando podcast, cara, tá falando. Não, pra gravar, não, velho. A louça pra gravar. Não, mas é foda porque quando você tá lendo os livros, você tem que ficar voltando nos mapas pra você entender a história, cara. Exatamente. Porque é complicado, é um personagem. É, da época antes da série, tipo, não tem referência gráfica nenhuma do que tá acontecendo. Exato, exato. No mapa dele você se situa bem nos lugares. Então, da hora. Internet aí facilitando a vida. É, como sempre, né? Isso aí chama tecnologia, computador. E nada a ver, né, com Game of Thrones, mas só que também desse universo, né? Eu queria recomendar aqui pra vocês uma série que eu vi na Netflix, que provavelmente vai ser muito falada, né? Eu não sei, provavelmente esse episódio, na data que esse episódio sair, já deve ter muita gente falando sobre isso. A série da Netflix, que é uma série de animação, ó. Não é anime, hein? É série de animação, hein, Michael? Pelo amor de Deus. Mesma coisa. Ah, mesma coisa. Né? A Disney fala que é live action, sei. Isso, é quase um live action. O nome da série é Love, Death Plus Robots. É uma série que, cara, eu já achei estranho, né? E me atraiu. Porque quando eu vi essa série lá na Netflix, né? Parecia, tipo, cutscene de jogo. Não, é coreano essa merda. Bela de um nome bosta, né? Pra começar o bagulho já. Então, aí, tipo, quando você vê o negócio da Netflix lá, quando você vê a série, o filme, ele, tipo, começa a passar um teaserzinho, né? E as imagens eram muito massa, e parecia, tipo, coisa de jogo, né? Cutscene de jogo. Aí eu falei, vamos ver, interessante. Cliquei. Aí na hora que apareceu os episódios, não tinha, tipo, número. 1, 2, 3. Eu falei, mano, mas que diabos está acontecendo? Tipo, não tem uma continuação? Tipo, sei lá, tipo, um maluco no pedaço, que você pode ver o primeiro e último episódio que tá tudo bem? Aí eu falei, vamos ver essa porra. Mano, quando eu comecei a ver, é muito massa, porque, tipo, é basicamente um jogo que você tá vendo. É um filme de um jogo. O nome disso aí é gameplay comentada, Rogerinho. Isso, é quase um gameplay do que você vê. A série, o negócio já começa, tipo, com um puta mind-blowing ali, de um David Guetta. Que a mina tá no lugar, mas ela não tá, mas eu não vou comentar mais pra não dar spoiler, mas... Ah, vale a pena assistir? Vale a pena, cara. Eu vi tudo numa madrugada, como sempre, né? Porque, parabéns, né? Mas é bem curtinho, vale a pena você ver. Da hora. Começando o episódio falando dessa série maravilhosa, resumão de Game of Thrones. Então, assim, faz sempre que a gente não faz isso, mas solta o gemidão do spoiler. Cuidado, temos spoiler. Cara, nem lembrava mais dele. Aí, ó. Então já sabe, gente. Se você entrou nesse podcast com o nome resumão de Game of Thrones e você não viu nada, pelo amor de Deus, né, parceiro? Mas o que você tá fazendo da sua vida? É. Vamos conversar. Ele entrou aqui justamente pra ver. Então, é isso. Fique na melhor fonte de informação possível. Parabéns. Na internet. Continue mundial. Na internet mundial. Diria. Se não, universo. Quiçá universal. Quiçá transgalactal. E por incrença que parível, eu conheço pessoas que não assistiram nenhum episódio de Game of Thrones. Essa raça aí tá em extinção, mas existe. Tem gente que nunca viu o Usurpador. Verdade, uma obra-prima mexicana. Ah, olha. Deus, né? Maria do Bairro também. Depois da calculadora foi a melhor invenção humana, né? essas pessoas elas vão simplesmente desaparecer, né, daqui a um tempo. Tá em extinção. Vão desaparecer, porque quando começar Game of Thrones, não vai existir mais pessoal. É. Que só vai ser Game of Thrones no mundo inteiro. É isso aí. Até na outra semana lançar Ultimato. Vingadores Ultimato. Ultimato aí... não, né? Ultimato é bem feio, né? É o que o Brasil tá falando aí. Vamos começar então, primeira temporada. Então a série já te pega direto assim, te levando pro frio e mostrando o primeiro caminhante branco. Você nem sabe o que é caminhante branco. Você nem sabe que porra que é essa. Só vê um zumbizão branco lá. Aí você vê um zumbizão branco. A gente começa a história com a morte de Jon Arryn, que era a mão do rei Robert, que era o... Isso. Robert, que é, né? O... Falar Robert, né? Nessa era... temporada, na primeira temporada, é o atual rei. É, o atual rei, que tinha a mão dele, que era o Jon Arryn, ele morre. Então o rei Robert, ele vai pra outra cidade, pra Winterfell, pra tentar pegar o Ned Stark pra ser a mão dele. Uhum. Então a gente começa com isso, a gente começa a ver a caravana real indo pra Winterfell. Então beleza, aquela putaria lá, um monte de gente. É a mesma pomposidade dos reinos da nossa terra real mesmo. É. O cara sai de caravana, não, o cara não sai sozinho, ele e a família dele ali, os três filhos dele e a esposa. Não. Vem o bobo da corte, vem a paçocada toda. Né? Vem todo mundo. É tipo aquela putaria, você faz caravana pra ir ver o jogo do Corinthians. Você sai no sábado de madrugada pra ir ver o jogo 4 horas da tarde. Vai é basicamente mundo, isso aí. Vai todo mundo. Então beleza, eles chegam lá, ele conversa com o Ned, né? O Ned que é o principal da casa Stark. E chama ele pra ir pra Kingsland, né? Pra ir pra Porto Real pra ser a mão. Só que o Ned, ele fica meio num impasse, porque ele não queria essa porra desse glamour, né? Em cima do muro. É, ele fica em cima do muro, porque os caras do norte, eles ficavam lá. Eu tô aqui cuidando da minha casa, vou ficar aqui de boa, porque eu vou sair daqui pra quê, mano? O lugar de um Stark é em Winterfell. É, então, né? Seguir esse mesmo. O lobo tem que ficar na casinha dele, né? Então, beleza. Só que o Ned, ele aceita, porque o rei Robert tem uma história muito grande com ele, porque na rebelião do Robert, eles eram parceiros e tudo mais. Beleza, eles aceitam. Só que nesse meio tempo, a Catelyn Stark, que é a mulher do Ned, ela recebe uma carta da Lysa Arryn falando que o marido dela, que era o Jon Arryn, ele foi morto pelos Lannisters. Que esse é o grande problema, né? Uhum. É aí que começa, a gente começa a ser inserido nas picuinhas do Game of Thrones. Na hora que você fala Lannister... Começa os problemas, esse é o ponto, né? Ah, não, os Lannister não são. Raiz do problema, não, tá o nome Lannister. É o arrombado mindinho. Se esse filho da puta tivesse morrido a primeira temporada, tá tudo certo. É verdade. É o mindinho, ele é o problema. Ele é o problema. Ah, não é ele, não é a Cersei a raiz de todos os problemas, não. É o mindinho, né? Acho que os dois juntos. É, os dois juntos. Então, beleza. Então, os Lannister, eles ficam culpados e a Catelyn fica em cima, né? Mas antes disso, o Bran... é empurrado. Isso. Antes dela receber a carta. E aí o Bran... Nossa, eu acho que essa cena impulsionou muita gente a assistir o Game of Thrones. Exatamente. Mó cena pornô da fugiu porra, de Game of Thrones, porque o negócio ali é pesado. É. Os padrões que a gente tinha na televisão até aquele dia... Tipo, ter uma cena de incesto ali é bem complicado, né? A Cersei e o Jaime estão transando, né? Transando na torre. Que são gêmeos incestuosos e derruba o Bran lá de cima. E o Bran, que era um mestre escalador, que nunca tinha caído, de repente cai. É, de repente cai. O cara é o maior alpinista, já tinha escalado o Monte Everest já 3 vezes. E aí ele aparece caído lá no chão. Não vamos suspeitar, não, que alguém... Beleza, né? Aí o que acontece? Obviamente, filha da puta fica apagado a temporada inteira, exato, né? Exato. Só que ele é tido ainda como vivo. É, ele fica aí vivo. Aí o Jaime fica com o cu na mão. Aí fala, não, vou mandar outro cara pra matar ele. É aí onde também descarrilha mais merda ainda pra cima dos Lannister. Exatamente. Que aparece um assassino no quarto do Bran, tenta matar ele. Com uma adaga de aço valeriano. Que claramente é da realeza, então tipo, o pessoal fala, ah, agora entendi. Que era do Mindinho. Né, mas é que ele fala que ele perdeu uma aposta pro Tyrion. Perdeu uma aposta pro Tyrion. E tenta matar, só que não consegue, né? O lobo salva o... É, os lobos gigantes, o verão salva ele. E assim, ó, já pra começar, a gente já começou a contar a história. Se a gente esquecer de alguma coisa, pular alguma coisa ou acelerar alguma coisa, é isso aí, meu amigo. São 7 temporadas, é isso que vai estar rolando. É o que tem pra hoje. Se você achou ruim, continuar achando ruim, porque não vai surgir. Os fatores não vai alterar a temporada. Não vai alterar a temporada. Então, beleza. Seria o núcleo principal ali. Pelo menos dos Stark é esse. Eles voltam, o Ned tá indo pra Porto Real com a Arya e com a Sansa, junto com toda a comitiva real. Exato. O Bran, ele quase é morto, né? Só que ele consegue sobreviver. A Catelyn não sabe. É, a Catelyn ainda. Stark, ela recebe a carta falando que os Lannisters são os culpados. Uhum. O Jon Snow, que seria o bastardo da família, o único nome que mancharia a história do Ned Stark, né? Que ele entende como justiça e tudo mais. Ele vai pra patrulha. Porque ele sabe que ele não tem futuro nenhum, tá ligado? Ele não nada tem da direito família a nada da família, então ele decide seguir outro, outro núcleo aí. Isso. E decide partir pra lutar pelo bem maior. É. Vale ressaltar que ele tinha uma visão distorcida da Patrulha da Noite. Muito distorcida. Ele achava que era um negócio. Não, o negócio dele. Achava que era só os grandes guerreiros. É. E se fudeu, né? Se fudeu. Quebrou a expectativa. É, nesse ponto também aparece a questão da Daenerys, né, depois. A Daenerys, ela... Por enquanto, ela tá lá em Essos com o Viserys. É, né? Aí a gente é apresentado esse outro núcleo da série, que é o núcleo de Essos. É outro plano. Que é um continente separado de Westeros, dos Sete Reinos. E lá a gente conhece os dois... Os gêmeos Targaryen. Os gêmeos Targaryen, que foram exilados pelo rei Baratheon. Que... Não foram exilados, eles fugiram pra morrer, né? É. Eles fugiram pra não morrer, porque a rebelião do Robert, ele matou todos os Targaryen. Né? Matou a maioria, tudo bem, então eles vão pra lá e eles acham que o Viserys é o novo rei, né? Ele tenta se intitular como rei. É, tem uma galera que, tipo, quer colocar ele de volta no poder, que ele é o... Pra tentar pegar um exército e invadir o Westeros de novo. Primeiro eles voltam pra Pedra do Dragão, né? Isso. E o Viserys se declara lá o rei na Pedra do Dragão. Mas aí eles são obrigados a fugir. Eles têm que fugir, de qualquer jeito. Aí eles vão pra Pentos, e lá em Pentos eles ficam em várias casas, vários abrigos diferentes. É. Sempre saindo de um lado pro outro, fugindo, né? Porque o Viserys, ele é muito paranoico. Ele sempre acha que alguém tá... Mas, tipo, todo mundo já esqueceu ele. E ele é bem realeza, né? Ele se acha o fodão. Não, mas ninguém lembra dele ele mais. Ele se trata como um rei ainda, como um príncipe, mas, na verdade, um bostão, caralho. Que não tem mais poder sobre nada. Até a Daenerys aparecer grávida, ninguém tava cagando pra Targaryen. É. O Robert achou que tava todo mundo morto. É, o Robert não sabia, né? É. Então, tipo assim, eles tentam pegar um exército e... Casando então eles casam ela com um Khal Drogo. Seria o principal Khalazar, né? Tem um ricão lá, um cara poderoso lá de Essos, que acolhe eles e apresenta eles ao Khal Drogo. E aí ele faz essa troca da mão da irmã dele por um exército que o Khal Drogo prometeu pra ele. Isso. Vamos dizer que puta mão da porra é o Khal Drogo, né? Vai tomar Aquaman, no cu, né? Na moral, velho, os caras desenterrou, né, o Jason Momoa. Eu não lembro dele de nada antes de Game of Thrones. Sucesso com Game of Thrones. Então, um cara bonito. Eu casava com ele. Então, beleza. No casamento, ela recebe os ovos de dragões, né? Que estavam petrificados. Conhece o Jorah. Conhece o Sr. Jorah. Que é... Sr. Jorah. Sr. Jorah. É importantinho. Naquele momento, ele se diz que é um contrabandista que foi... Esse sim foi exilado de Westeros por piedade do rei. Jorah Mormont. Ele foi exilado de Bear Island, né? É. Porque ele tava vendendo escravos. Por quê? Bear Island era uma ilha muito pobre. Era um lugar muito pobre. E a Casa Mormont era uma casa pobre. Então ele resolveu ilicitamente juntar dinheiro. Mas o Ned que exilou ele, não foi? Foi o Norte. Foi o Ned que exilou ele. É dito que foi o Ned que exilou. Então beleza. Então ela se encontra com o Jorah. Entra pra, né, pra segurança dela. E ele começa a andar junto com o Khalazar. Então... Dá um pause na história da Daenerys aí e a gente volta pro outro núcleo, que seria... O Jon tá na muralha. Tá em cima da muralha com o Tyrion, que inclusive aquela cena que o Tyrion tá mijando em cima da muralha é sensacional. Muito boa. Muito boa, o diálogo que eles têm é sensacional. Por que você lê tanto? Olhe para mim e diga o que vê. Isso é um truque? O que você vê é um anão. Se eu fosse filho de camponês, teria me deixado na floresta para morrer. Ainda bem que eu nasci um Lannister de Casterly Rock. Tinham expectativas comigo. Meu pai foi conselheiro do rei por 20 anos. Até seu irmão matar o rei. Ah. É. Até meu irmão matá-lo. A vida é cheia dessas pequenas ironias. Minha irmã se casou com um novo rei. E meu sobrinho repulsivo será rei depois dele. Preciso fazer minha parte para honrar minha casa. Você não acha? Mas como? Bom, meu irmão tem a espada e eu tenho a minha mente. A mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar. Por isso eu leio tanto, Jon Snow. E assim, o Tyrion, ele é apresentado pra gente como a cabeça pensante dos Lannisters, né? Sim. Que é um anão zoado, que, né, que é rejeitado pelo pai, rejeitado pela família, só que é o personagem mais foda, um dos personagens mais fodas. É, mas nesse começo aí, eu acho nesse que a impressão que todo mundo tem é que ele é um moleque... Cara, é só cuzão, é, né? É só um porra louca. É só um porra louca. É quase um universitário, vamos colocar. O cara só quer saber beber e fuder. É isso, é isso aí. Universitário. Então, beleza. É, em Porto Real, né, que o Ned ele se torna realmente a mão do Robert. Ele tem que resolver as tretas que tem isso. Em Porto Real e... O Robert foi lá pra basicamente ser babá de playboy, né? Porque Robert só quer saber de... Outro universitário. Só quer saber de beber, fuder, e esse aqui quer caçar também. Que era a promessa de um grande rei, né? Que derrubou a era Targaryen, mas acabou sendo um bosta. Ele era um ótimo guerreiro, mas um péssimo rei. É, um péssimo rei. Aí, beleza. Nisso, a Arya, ela começa a ter aulas de espada. Que ela ganha agulha, né? E é, tipo, sensacional também. Muito louco. Que a Arya é a irmã fodona e a Sansa é a chata, né? A Sonsa. A Sonsa. Série inteira. A série inteira. Só no finalzinho que ela se redime, né? É. E, tipo assim, o Ned fica no controle do rei enquanto o Robert vai caçar. Só que nisso ele começa a folhear, né? Ele começa a desconfiar um pouco da Cersei. Porque os filhos dela são todos loiros. E os filhos do Baratheon, eles têm cabelo marrom. Cabelo preto. Então fala, pô, que merda que tá acontecendo, né? Que é no caso que ele começa a ver os registros dos Maesters lá e ele vai pra cima dela. Fala assim, ó, tô ligado, você tá fudendo com teu irmão, velho. Esses filhos aí não é teu. Nisso a Catelyn vai até Porto Real pra contar pra ele o que ela soube. E ela conta dessa possível armação dos Lannister, que eles que provavelmente mataram o Jon Arryn e eles também provavelmente foram responsáveis por quase matar o Bran. E aí ele começa a falar, porra, esses caras já estão tentando me fuder lá atrás. É. Aqui dentro eles vão comer meu cu vivo aqui mesmo, não tem outra não. Tanto que o Ned bate de frente com a Cersei e ela fala, tipo, é isso aí, cuzão. Parabéns, meu, você descobriu, viu? Mesmo, olha lá, Jaime. E o Ned fala pra ela, falou assim, ó, você tem até o tempo do Robert voltar da caçada pra pegar os seus filhos e vazar daqui. Uhum. Senão, certeza que ele ia matar todos, né? Uhum. Só que o problema, ela dá cachaça pro gordo, o gordo é, tipo, ferido por um javali, e ele tá morrendo. Exato. Ele volta já pra Porto Real morrendo. Ele volta morrendo. Na verdade, não é ela que dá cachaça, né? É ela que tem um parceiro que fica nessa intenção, isso, não é? O primo dela. É, o primo dela. Primo, né? Uhum. Lanceu da trabalho até morrer também. Exatamente. Nossa, é Lannister, né? É. O Ned já odiava Lannister porque eles ficaram em cima do muro na rebelião. É, sim. Então ele tinha muitos motivos já pra odiar eles. E aí, depois desse episódio, então... Mas o Ned ficou do lado da honra. É, ao invés, né? De... Foi burro pra caralho. Honroso e burro. Honroso e burro. Mas beleza, no leito de morte do Robert... Ele fala assim, olha, eu vou assinar o papel pro meu filho, o Joffrey Baratheon, ser rei quando ele completar a maioridade. Né? Só que, foda-se, né? Basicamente, a Cersei cagou. Na verdade, o que ele até altera o bagulho. Na hora que ele tá escrevendo o testamento, né? Ele coloca que o meu herdeiro de direito se assuma. Sim. Ele não escreve o nome do Joffrey. É. Já deixando essa deixa já pra ele conseguir provar. Pra conseguir provar que não são os filhos legítimos. Mas né? Cersei caga aí, pra ele, rasga o tratado na frente dele. É. E só que na hora que ele vai se rebelar contra a coroa, né? Que ele fala assim, ó, sai daí, Joffrey, que você não é o rei. O Mindinho mete a daga na garganta dele. O famoso. Dele. Exatamente. Mas nisso, né, ele já tinha mandado a carta pro Stannis. Já tinha avisado. Ele tava sabendo de tudo. O Stannis Baratheon, que é o irmão mais velho, que seria o próximo à linhagem. Seria o próximo à linhagem. Isso. Não sei por que diabos o Renly acha que ele que... Não, ele morreu também, foda-se. Na verdade, o Renly, ele oferece ajuda, tipo, momentos antes do Ned entrar no salão do trono. Oferece, fala, cara, eu tô aqui, eu tô agora, se você me apoiar ao invés do meu irmão... Eu te ajudo nessa porra agora. Ele fala, mano, você não é a sua minha vez, honra, não. Minha honra. O certo é o seu irmão mais velho, né? Cara, aí ele fala, beleza, cara honrado, irmão. É. Cara íntegro. Que acabou sem cabeça. É, basicamente isso, é isso só. Aí, né? É inteirão, tem menos a cabeça. Basicamente ele vai, é. Ele vai fazer essa parada, né? Tipo, armam pra ele, falam que ele tá traindo a... Tá traindo a coroa, né? Tá traindo toda a coroa. E fala assim, ó, se você admitir aí seus erros, se você falar as paradas aí que você tá fazendo, talvez a gente te libera aí. Aí acontece a cena que... talvez você vai pra patrulha da noite, né? Isso, ele fala assim. Isso. Uhum. Aí acontece a cena que ninguém esperava quando viu pela primeira vez, né? Tá ele lá na frente de todo mundo, aí ele fala assim, ó, eu fui um cuzão mesmo, fiz um monte de parada. É, mesmo não tendo feito... É, ele quebra a honra dele, né, na frente de todo mundo. Pra ficar vivo. Pra ficar vivo. E o Joffrey fala, não, tudo bem, muito legal, eu até pensei em te mandar pra patrulha, mas cortem a cabeça dele. É que, na verdade, tem toda uma outra trama política atrás, porque a coroa meio que tá mantendo as filhas dele como refém. É, tá de refém. Aí o... A aranha, que é o... O Varys, ele chega no Ned e fala, cara, confessa lá, vai pra sua casa, fica lá. Você vai ficar sem honra, mas tá vivo e cuidando da sua família. É. Aí fala, pau no cu da honra. Aí ele fala, joga real. Olha, sua filha tá correndo risco de vida aqui em Porto Real. O pessoal pode matar ela a qualquer momento se você não, não confessar. Aí ele bota a mão na consciência e acaba indo lá confessar mesmo as coisas que ele não tenha feito. Confessar entre aspas, né? É. É. E aí acaba perdendo a cabeça. E nisso ele acaba perdendo a cabeça. Tanto que... Eu assisti a primeira temporada e eu não tinha noção nenhuma de livro e de coisa nenhuma, cara. Quando, nesse momento que ele perdeu a cabeça, sim, eu falei assim, fudeu. Jesus. É, agora perdi vai. Todas as esperanças. Agora vai, o principal morreu, quem é esse George R. R. Martin? Eu descobri e me arrependi depois, mas tudo bem. É, isso, tipo, é um problema até pros próprios Lannisters, porque a Cersei tinha meio que prometido já que ia entregar o Ned vivo de volta. É. E na hora que o Joffrey faz essa cagada aí, ela fala, puta que pariu, esse moleque é louco. Em Essos, voltando pra Dany, a Dany se casa, aprende a fuder, come um coração de cavalo maravilhoso, e o Viserys ameaça ela na frente do Khal Drogo, e recebe a coroa que ele tanto queria e morre. É. Morre com a cabeça queimada. Coroado, né? Finalmente. É, Khal Drogo, ele recebe um ferimento e pra tentar salvar ele, a Daenerys pega tipo uma escrava no meio dos saques do fala do que Calazar, conhece lá, as magias lá, essas magias negras que vai tentar salvar ele. E tenta salvar ele, só que na verdade ela fudeu todo mundo, porque a Daenerys ela perde o filho que ela tava esperando, o Garanhão queria montar o mundo lá, sim, e o Khal Drogo morre, né? Ela tem que matar o Khal Drogo, ele fica vegetando, né? Ele fica vegetando. Faz uma pira com todo mundo, taca fogo. Inclusive os ovos de dragão, que todo mundo tinha esquecido. Tudo entra dentro da pira e sai peladona com dagrão no ombro. Sem um pingo queimado, nada. É. Então é basicamente, primeira temporada, Ned perde a cabeça e tá vindo dagrão. É isso. Rob aí. É o novo King do Norte. É. É verdade. Winter is coming. Começando a segunda temporada, já começa, né, com o Stannis e toda a guerra dos cinco reis, né? Os caras chegam lá e falam assim, mano, eu gosto muito da segunda temporada, porque qualquer um pode ser aí. Pode, mostra aí, ó. Coach, hein, Rafael. Você tem que ter poder, Rafael. Os caras chegam assim e falam assim, não, eu sou o rei nessa porra aqui, quer saber? Tipo, tem medo, tipo, eu sou o rei, hein? Que vocês me apoiam, acredita, cara? Vai, você apoia, pode. Então beleza, é nóis. Cara, partiu. Fazia muito tempo que o rei não morria, e com o Stannis, né, que recebendo a carta lá e falando que os filhos não eram legítimos, falou, beleza, já que o rei, né, um dos reis era o Joffrey, falou assim, já que ele não tem direito de ficar no trono, Stannis Baratheon se declarou como rei, que ele entraria na linha de sucessagem, né? Ele é o principal pretendente. Renly Baratheon, aquele viadão lindo. Gostoso. Mais gostoso que só o Loras. Ah, então, o amor dele, né? Que ele se declara também como rei, que não tinha porra nenhuma no rolê, mas se declarou. Ah, ele é o próximo em linha, ele fala, ah, foda-se, eu também sou. Robb Stark se declara como o rei do norte, que ele quer separar. Né? Exato. Que é separado dos sete reinos. Joffrey Baratheon, que tá no Trono de Ferro. E Balon Greyjoy, que é nas Ilhas de Ferro lá. Mais pra frente da temporada, se declara como rei também, como sempre, né? Os Greyjoys dão trabalho, por isso são a casa principal do meu coração. Os Greyjoys são sensacionais. Na série é uma bosta, mas no livro é muito foda. É, então eles se declaram como rei e aí começa a putaria toda. Exato. Cara, só fazendo um adendo aqui, o norte é tipo o sul do Brasil, né? Os caras querem separar, né? Toda vez. Os caras querem separar, tipo, do bagulho, quer fazer um país novo. Nunca gostei disso aqui, só aceitei a força. É, exatamente, né? Enquanto isso, a Arya, depois de ver o pai sendo decapitado, uma cena que todo mundo gostaria muito de presenciar. É, na vida, bem gostoso. É. Crescimento saudável, assim, ela, adolescência. Exatamente. Ela foge não, ela é levada pra Harrenhal, né? Junto com o Gendry, que é o bastardo do Robert. E aí, nesse caminho, né, os cavaleiros da Cavalaria Dourada, dos Lannister, chegam pra matar e falam, ó, cadê o Gendry? Cadê o bastardo? Cadê ele? É. Mas... os caras tá atrás do bastardo. Exatamente, os caras vieram atrás do bastardo, não acham, eles conseguem fugir, né? E no meio da treta lá, começa a pegar fogo nas coisas, e aí tem uma carruagem com três prisioneiros, e um deles é o Jaqen H'ghar. E aí a Arya liberta ele, e como retribuição por ele ter libertado ela, ele fala, ó, você tem um vale 3 mortes aqui. Exatamente. Toma aí, cupom do McDonald's. Cupom do Mac. Escaneia o QR Code aqui, aí qualquer um pode matar. Vale 3 mortes, vale um triple kill aqui pra você. É. Que em Harrenhal, o Tywin Lannister que tá lá. Exatamente, o Tywin tá lá. Na verdade, ele vai depois só. Tá, eles estão tá no domínio do Tywin, né? Isso, tá no domínio dos Lannister. Do Lannister, exato. Ela escolhe os caras que o Jaqen tem que matar e ela não entende muito o que tá acontecendo, né? Que na realidade ele é um homem sem face, né? Ele é um no one, ele é um ninguém. E no final... Na verdade, ela manda o trick pra cima dele, né? É, isso. Ela manda, porque ela manda matar um cara, que é um, tipo, um responsável pela guarda, manda matar um outro cara mais importante ali também. No terceiro ela fala, agora se mata. Ele falou... Ô parceiro, ô, e aí não dá. Aí ela fala, se você não quer se matar, então mate todos os guardas. É. Aí ele faz o que ela pediu e mata todos os guardas. Exatamente. E nisso ela consegue escapar de... de Harrenhal. Ele entrega a moeda. Ela entrega a moeda. Ele Mas entrega a moeda pra ela. Isso é no final. Dizendo que qualquer dia que ela precisar ir pra... Não. Ele entrega a moeda agora... Aí ela fala que quando chegar lá na terra dele, é só entregar a moeda e falar aquela palavra. Isso que eu ia falar, quando ela precisar ir pra ele Essos, fala, né? É só ela entregar a moeda e falar os dizeres. Aí nessa hora que tá todo mundo achando que tá na merda, que não pode piorar, é isso que piora. Aquela louca da Melisandre, a Capitão Vermelho. É, a feiticeira, né, vermelha. Meu Deus, maluco, uma feiticeira. A mulher que mais aparece nudes, inclusive depois que a gente conhece ela na sua verdadeira face, que maravilha. Fica ainda mais gostosa. Gostosa, sexy. Ainda mais, ainda mais. Ela dá uma luz a um capetão, meu. Ao filho do Baratheon, isso, né? Velho. Né? Que tá saindo daí, bicho? É onde começa a dar sentido pras merdas que ela fez. Ela dá a luz lá pra um capetão que mata o... Rei Robert? Não, Renly. Ele tá na Disney. Não, eu esqueci o nome, só confundi os nomes. Renly. Renly. Que também foi uma loucura, a gente não esperava isso e de repente, morreu. Mais um. Então, Renly está morto. Renly Baratheon morre na frente da Catelyn e da Brienne. Isso. E o Davos fica completamente louco. Você fala, caralho, a mina pariu petróleo e o bicho tomou forma. É o Satanás. Melisandre já mostrando que tinha poderes sobrenaturais ali, né? Todo mundo. Aí nisso o cara fica. Sacerdotismo do Deus Vermelho, né? Deus do Fogo. Deus do Fogo. Deus do Fogo. Aí, além disso, também, o Fion, né? O pau no cu do caralho. É. Ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser submissa a mais ninguém aqui, não. É. Pau no cu dos Stark também, vou enfiar a piroca neles também. É. Aí se rebela e quer tomar o Winterfell sozinho. É, pros Greyjoy. Né? Por isso que Greyjoy é uma merda, hein? Não, Greyjoy é traidores. É que o Fion que é um lixo de ser humano. O Fion é um merda. Isso é uma verdade absoluta. Então, tipo assim, saindo da Ilha de Ferro, o Fion ele pega o Winterfell e realmente ele domina. Ele mata um monte de gente que tava lá, né? Isso. Porque o Robb já não tava dentro da casa. Já tinha avançado, né? Porque como ele rei, ele já tava na gêmea já. Então, assim, eles perdem o Winterfell, eles perdem o domínio de Winterfell e fica com o Theon Greyjoy. Então, fica com o domínio Greyjoy. Robb, que ele tá nas gêmeas, então, pra conseguir uma parceria, ele fala pro Walder Frey que ele vai casar com uma Frey. Uma das filhas. Né? Que aí começa a desgraça da família Stark. Aí é onde vai tudo pro buraco. Tudo pro buraco. Mas tudo bem, eles entram nesse acordo, então ele tinha que honrar a palavra dele. Coisa que ele não faz. Coisa que ele não faz, ele se casa com outra mulher, né? Ele encontra a primeira enfermeira, que é mais bonita, no meio do campo de batalha e fala: porra, acho que eu vou casar com você, hein? Abre as pernas aí e bora, porra. Aí, o Stannis, tirando o irmão dele da jogada, ele fala assim: agora é a hora de eu catar o Trono de Ferro. Então é que é a Batalha de Água Negra. É onde acontece. Que ele pega toda a frota dele e vai atacar Porto Real. O problema é que o Tyrion é muito inteligente. É, anão inteligente pra caralho, vai tomar no cu. Inteligente pra caralho, deixa fogo vivo lá na água, espalha tudo. É porque isso em Porto Real, o Tyrion ele se torna a mão do rei, né, nesse meio tempo, porque o Tywin tinha ido pra defender, né, os ataques do Robb. E aí o Tyrion tem que fazer toda a desenvoltura ali pra proteger aquele pedaço de terra que tava sendo atacado pelo... Destrói a frota inteira praticamente do Stannis Baratheon, né? Com fogo vivo. Ele consegue fugir, né? Ele fica vivo. E assim, nisso que, né, que destruiu a frota e tal, não sei o quê, o Tywin ainda chega com o exército dos Lannister e dos Tyrell. E junto com os Tyrell. Tywin Lannister chega junto com o exército Tyrell, né? Já que a Margaery perdeu o marido dela, que ela ia casar com o Renly. Ela fala, vai, vou causar com o rei, né? Vou com os Lannister. Então eles atacam e ganham a batalha, né? E como agradecimento, ele casa a Margaery com o Joffrey. O segundo marido dela, que não será o último. Além disso, também tem o Jon, né? Que ele já tá lá na muralha e ele vai se infiltrar no meio dos selvagens, né? Isso. Que é o grande perigo da Patrulha da Noite. A melhor coisa que aconteceu com o Jon Snow, né? Ô, louco. Deu uma fudida lá no meio dos selvagens. Que grit. Tomou banho na caverna. Ô, que delícia. O cara tava 5 meses sem tomar banho, cara. Eu vou te beijar, pera aí. Mas no frio, velho, não precisa tomar banho, não, tá? Tá cancelado. Nem suou pra cinco tomar banho pra quê? 5 em 5 dias. Ô, mãe, nem suei, mãe. Vou tomar banho pra quê? O Jon vai pro Selvagens e mata o Core em meia mão e consegue adentrar esse universo, né? Eles bolam um plano dele virar um agente duplo, né? Uhum. Ele se infiltrar nos Wildling, mas ele ainda tá trabalhando pro pessoal da muralha. Lá em Essos, a Dany, ela chega em Card, né? Resumindo lá o grosso da história, ela perde os dragões e depois ela descobre que os dragões estão na Casa dos Imortais, que é o Pai Tree lá, bebendo o chá dele azul, da boca azul, que deixa ele loucaço. E... O famoso chá de cogumelo. E prende ele, só que nisso a Daenerys começa a ter várias visões. Que no livro ele conta bem isso. Ela tem uma coisa muito foda dos livros é que ela tem uma visão que tem uma mulher deitada com vários anões em cima dela. Tipo, 5 anões em cima dela. É a Branca de Neve. É quase isso, né? Foi isso do X-Videos. Mas 5 anões mostrando os 5 reis, tá ligado? Ela já sabia da Guerra dos 5 Reis. E uma outra que era um banquete com um homem com uma cabeça de lobo costurada. Já Nossa, mostrando aí a véio. Merda que ia acontecer, né? Então ela tem umas visões e pega os dragões e usa o primeiro Dracarys. Soca fogo nessa porra aí. Soca fogo aí. Winter is coming. Dracarys! Na terceira temporada, então, a Irmandade encontra a Arya junto com o Gendry. Os dois estão fugindo daquela treta toda que tem isso, é, com os Lannister. E aí a Melisandre fala, olha pra bem pro Gendry, né? Fala, puta, esse cara muito gostoso. É, é a cara do Robert, tem sangue real esse cara. Como? Vai ter que ser esse cara. É. Como ela sabe disso? Não sei. É, eles pegam os dois mais pra, tipo, vamos entregar de refém e pegar um dinheiro aí. É, exatamente. Mas a Melisandre fala, esse moleque tem sangue real. Beleza. Ela dá um dinheirinho pra eles, né? É. Irmandade da Gendry. O Gendry ficou flertado pela Irmandade, ele queria ser da Irmandade. É. Só que a Irmandade vendeu ele. Os caras, não, tudo bem, pode ser. Não, é 10 conto, toma, leva. Vai embora. Ou seja, foda-se, o humor é mais importante. É. Fala no seu cu. E a Melisandre vai e suga o. Coloca o sangue suga no Gendry. Coloca sangue suga no Gendry. E a consequência você já sabe. Né? E fala pro Stannis Baratheon jogar no fogo a sanguessuga falando o nome dos inimigos dele. Os inimigos. Que aí são fala o nome do Rob, do Joffrey e do Balon Greyjoy. Fala o nome dos três. Sim. E jogam sanguessugas no fogo. Uhum. Lá em Porto Real, o Joffrey tá casando com a Margaery. E a Sansa, que iria casar com o Loras, né? O Loras Tyrell, acaba casando com o Tyrion. Seria isso. Basicamente isso. Mas o Tyrion, né? Que ele não é um cuzão do caralho, o único Lannister presta, que tem a redenção ali, né? Uhum. Então ele não consuma o casamento com a Sansa e fica de boa, né? Ele fica com a Shay lá, que é a prostituta. Outra vagabunda. É, mas é. Mereceu caralho. Depois, morre merecido. Mas o Loras ficou muito triste. Que ficou, ele ficou horrível. Não pôde consumar o casamento. Ele queria muito. Ele gosta tanto de mulheres. O Jon tá no meio de selvagens lá, ganhando confiança. Enquanto isso, o irmão dele, né, o Robb Stark, ele tá indo pro casamento do Edmund Tully, que seria da família dele. Tentou consertar a cagada dele. Os Frey fala assim, cola aqui que vai dar tudo certo, viu, queridão? Vamos casar o Edmund tipo assim, aqui. Ele falou, ó, fiz merda aí, hein? Mas, ó, toma aqui o meu tio casa aí com casa a filha. Casa aí com a filha de você. Aí ele se arrepende na hora, porque na verdade a filha era gostosa. É. E chega o grande casamento vermelho, que o meu coração foi despedaçado nesse momento. O seu de 7 bilhões de pessoas. E todo mundo fala, porra, o Rob é o rei, né? Vamos, é um Stark. Agora tem um protagonista da série. Agora tem um protagonista. E ele é morto. Paulo flechadas. O Alder Frey mata ele depois de dar da comida e a casa, né? Que é uma desonra desgraçada pros Frey. Junto com os Lannisters, né? É, mata o Rob, mata a mulher dele que tava grávida. E mata. Mata primeiro o filho e depois. Primeiro o filho, é. E é facada na barriga, né? Game of Thrones é foda. Não, o negócio ali é gore ao extremo. E uma mata o que doeu meu coração muito, a Catelyn Stark, cara. E joga ela no rio. Ah, eu já odiava ela desde o momento que ela entregou louco, o Jaime. Ela é muito foda. Que ela trocou o Jaime pela Arya e pela Sansa. É, então. Porra pra aí, caralho. Aí beleza, né? Tem todo isso. Um contexto antes tem disso. Tem esse contexto. É. Não, mas a gente fala agora. Okay. Que é da Brienne e o Jaime, eles estão indo pra Porto Real pra conseguir a Arya e a Sansa de volta. Exatamente. Só que dá merda, né? É porque obviamente. Nesse meio tempo, como o Renly morreu lá e as únicas duas presentes eram a Brienne e a Caitlyn, e a Sombra sumiu. Os caras falam, pô, vocês duas estão de sacanagem, né? Chegou um bicho aqui e matou o cara. Pô, fala aí que se vocês mataram, fica menos feio. É. E elas são tidas como culpadas até agora pela morte do Renly. E aí a Brienne jura... Lealdade à Caitlyn e fica seguindo ela. O problema é que eles são pegos numa emboscada por mercenários. E o Jaime, que era o maior espadachim dos Sete Reinos, perde a porra da mão. Exatamente. Foda-se, os caras falam, os caras qual arrancam é a mão dele. Boa, é. É a direita. Que legal. Você dá não a mão, tem moleque. Pá! Tchau, já era. Também é uma puta de uma cena foda. Não, e ninguém espera. Senhora, ninguém espera. Ninguém espera. Por isso essa série é boa, gente. Pelo amor de Deus. Começou ali, o cara trocou a ideia com os fora da lei. Falou, não, deixa disso, não sei o quê. Os caras falam, pau no seu cu, perde a mão aí. É. Tá, na Irmandade Sem Bandeira, lá voltando um pouco, o cão, né, que tá fugindo também de Porto Real, que tá com a área e tudo mais, luta com o Beric Dondarrion, que é o principal comandante lá da Irmandade Sem Bandeira, o Beric morre, só que o Thoros de Myr, que era um sacerdote do fogo também, revive ele. Pela 15ª vez. Pela 15ª vez. Pela 20ª vez. O cara no livro, ele tem um monte de cicatriz, não tem um olho, ele é tudo fodido realmente, tá sim, ligado? Sim, sim. Que ele fala que, tipo assim, você pode reviver uma pessoa até que o Deus dê o trabalho dela como finalizado, né? Então inclusive, a pessoa vai ficar revivendo. Inclusive, uma cena muito triste é que a Arya pergunta pro Thoros se teria como reviver uma pessoa sem cabeça. É. Chorei lágrimas. Chorou lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. Isso aí é triste. Essa foi muito boa. Triste, cara. Aí nisso o cão pega a Arya e fala, eu vou te levar pros seus pais, foda-se. E começa a partir em direção, ele sabe pelos contos da guerra que estão o pessoal dos Starks estão nas Torres Gêmeas. E ele vai levar elas pra lá. O problema é que a hora que ele chega lá, final do Casamento Vermelho. Quando estão começando a matar todos os Stark. É. Eu falo, acho que deu ruim, vamos acho vazar que daqui, né? Dá meia volta e pô, vamos. Que aí que a visão da Arya bate muito com a que a Daenerys viu na visão dela, que seria o Robb com a cabeça do lobo gigante dele costurado. Pega o lobo, decapita o bicho e costura a cabeça dele em cima. No corpo do. É, isso aí. Medieval, é né, galera? Eu lembro que eu demorei pra. Eu demorei pra digerir essa cena. Porque eu achei que literalmente, tipo assim, os caras só tinham, tipo, encaixado. É. Parece, né? Parece, tipo, aquela cabeça de cavalo. É a mesma coisa, então. O cara colocou assim. Ou você morre. Nessa época, ou você morria assim, ou você morria de peste negra. É, era. Não tinha morte natural. Fácil. A expectativa de vida era de 6 anos, cara. Exatamente. A pessoa. Acima disso já tava no lucro. Acima tava no lucro. Nessa temporada também tem o Sam fazendo o resgate heróico, né? Da Gilly, né? E do bebê. Isso, ele encontra, né? Tipo, o maluquinho lá, me perdoe, mas não lembro o nome do cara. Chrysler. Eu não lembro. Não lembro. O Chrysler. Chrysler. Ele encontra o Chrysler lá. Encontra o Chrysler. Que tem. Junto com a Mercedes e a BMW. Isso aí. O cara tinha mais ou menos 350 esposas, né? É. E os filhos saudáveis, homens, eles davam pro Rei da Noite. Pro Rei da Noite. Aí ele, sabendo disso, né? A Guilherme tinha acabado de ter um menino que provavelmente seria dado pro Rei da Noite. Isso. E ela fala assim, não. Vambora. Vamos meter o pé daqui, minha filha. Você não vai morrer. Vambora! Pela primeira vez na vida, não vai morrer ninguém aqui, hein? Vambora. Vambora. Aí eles começam a meter o pé. Só que no meio do caminho, né? Eles encontram, né? White Walker. Aí começa a treta dos dois. E aí que eles descobrem a coisa mais importante da série. Vidro de dragão. Vidro de dragão. Madra caminhão de branco. É. Num hit. Hit kill. Vira gelo. Não importa gelo, onde acertar. Se acertar na orelha, na canela, na unha, pega. Na unha, mata. Já pegou o unha encravada? Pra matar um caminhante branco, você tem que chutar o vidro dragão, o dedinho do pé dele. Dedinho do pé. É a dor mais. A pior dor do universo, ele morre. E temos novamente o núcleo de Essos, que a Daenerys está indo para a Baía dos... É, a Daenerys ela fica pulando de cidade em cidade. Se vocês gostaram disso na série, eu acho um porre. Não, mas tem que lembrar... É a conquista dela. Tem que lembrar, mas é chato pra caralho essa parte. Ela tá nas Cidades Livres, na verdade, não é livre porra nenhuma. É, tentando escravos. É a. Como é que chama? Que é a Princesa Isabel. É a Princesa Isabel do Game of Thrones. O cara pegou a história do Brasil. Nesse ponto, eu vou falar. Eu achei da hora porque eu já tava esperando alguma coisa bem foda. Tipo, ela ter um puta do exército por conta do que ela tava fazendo nessa cidade. Então, eu ficava empolgado vendo essa situação. Tipo, nossa, velho, mais que uma era cidade. A coisa mais foda de todo esse núcleo dela em Essos, que é os Imaculados. É. Sim, muito louco. Que é toda a cena final, né? Que é toda a cena final. Que ela tá ali todo flertando com um dos caras que é escravista lá, né? Fala, não, eu troco um dragão, mas dá o seu exército aí, os Imaculados, que tem toda uma fama, que é o maior e melhor exército de todo o mundo, não sei o quê. O cara fala, beleza. E nisso, ele tá xingando ela, tipo, tirando o sarro dela em outra língua, que é o Valariano. Valiriano. Rapaz! Russo! Eu fiquei procurando pra ver se alguém me corrigia, eu não sabia se Valária. É, a cidade perdida de Valária. Ao final dessa da transação, né? Ele pega o dragão, ela assume o controle dos Imaculados e fala: ó, vocês estão livres. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, pode ir embora. Quem não quiser vai morrer, tá ligado? Aí, uma cena muito foda que todos batem a lança no chão, confirmando que eles vão seguir ela. É. E ela manda um Dracarys. Aí nisso o cara fala: pô, seu dragão não tá me obedecendo. Ela fala: pô, o dragão só respeita quem fala em valeriano. Ela manda o segundo Dracarys e queima o cara. Queima o cara ela e mata todos os mestres, os escravistas, puta mestres que pariu. E domina a cidade. Acabou, Rogerinho, acabou. Acabou. Acabou. Winter is coming. Começando a quarta temporada, então, já dando continuidade na história, Oberyn Martell de Dorne, que não tinha aparecido até agora, porque na série Dorne é uma bosta do caralho, ele vai pra Porto Real pra tentar descobrir quem matou a irmã dele. Esse cara é muito foda, amo ele. Esse cara, a víbora, né? Não. A víbora. É a víbora. Eu amo o Oberyn. Ah, sim, mas ele ainda é a víbora, amo. Caralho. É, ele é a víbora. Ele é conhecido como a víbora. Depende do seu ponto de vista. É. Ele vai pra quê? Pro casamento do rei Joffrey com a rainha Margaery, né? De novo, né? A dona do nosso coração. Ela vai se casar com o Joffrey. Só que no casamento real, que foi conhecido como casamento roxo, o Joffrey, ele é morto por um veneno. Então fica uma cena muito foda, que eu agradeci muito, porque esse Joffrey era um pau no cu do caralho. Todo mundo viu, cara, essa cena de novo em slow motion. É, na questão da festa de casamento, ele já começa com uma filha da putagem. Ah, que dá vontade de entrar na cena e fuder com ele de todas as maneiras possíveis. Ele fica cutucando o Tyrion, né? Pra... Ele faz até um teatrinho lá de anões. Não só o Tyrion, mas como esse teatro, filha da puta. É. Só que aí, o rei morre por um veneno, ele fica todo roxo lá, babando sangue. Engasgou. Por causa do Mindinho e da Olenna Tyrell. Era tudo um plano, né? A gente descobre mais pra frente. Cara, isso foi maravilhoso. Não saber quem que era e ficar segurando essa ansiedade em descobrir quem que era. Mas na hora, a Cersei acusa o Tyrion. É, o Tyrion é acusado. É o que todo mundo pensa. Que é o que todo mundo pensa. Ah, eu sabia que não era ele, velho. Você sabia. Todo mundo suspeito. Desconfiava, claro, que não, mas claro. Você, como é Game of Thrones, você fala, pode ter sido também. Sabia que não era ele, não, tinha certeza, tirando meu coração. Aí, beleza, ele é preso e vai pro julgamento. Inclusive, mano, essa cena do julgamento é uma das melhores, da série. É uma das melhores, é muito boa. É sensacional. E ele pede o julgamento, cara, por combate. Pelos mais uma vez. Pelos deuses, é. Pai, eu desejo confessar. Eu desejo confessar. Você deseja confessar? Eu salvei vocês. Eu salvei a cidade e todas as suas vidas inúteis. Devia ter deixado Stannis matar todos vocês. Tyrion! Você deseja confessar? Sim, meu pai, eu sou culpado. Culpado? É isso que quero ouvir? Admite que envenenou o rei? Não, disso eu sou inocente. Eu sou culpado de um crime muito mais monstruoso. Eu sou culpado por ser um anão. Não está sendo julgado por ser um anão? Ah, estou sim. Eu tenho sido julgado por isso a minha vida inteira. Não tem nada a dizer em sua defesa? Nada além disso. Eu não matei. Eu não matei Joffrey. Mas bem, eu queria ter matado. Ver seu bastardo cruel morrer me deu mais alívio do que mil putas mentirosas. Eu queria ser esse monstro que o senhor pensa que eu sou. Eu queria ter veneno suficiente para acabar com vocês todos. Eu daria minha vida com prazer para ver vocês todos engolindo veneno. Sir Merry! Sir Merry! Acompanhe o prisioneiro de volta à cela. Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Geoffrey. E eu sei que não terei justiça aqui. Então, deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. É que a gente espera que na hora do combate o Oberyn vai ganhar, cara. Ele tá na frente, ele tá indo. Fala, porra, agora vai ser foda. Eles vão se fuder, só que não, velho. Você que vai se fuder, porque criou expectativa à toa. O que, que foi aquilo, meu irmão? Ele tá ali pedindo, ele sabe de uma maneira ou outra que foi o Montanha que matou a irmã dele. A mando do Tywin. E ele fica ali pedindo pro Montanha confessar enquanto tá com o cara. É, no julgamento de combate, ali. O Oberyn, ele vira o desafiante do Tyrion e o Montanha, o Clegane, né? Ele vira o desafiante da Cersei. Então eles estão em combate, o Martell tá ganhando, só que ele fica, né, perguntando aí quem que mandou, porque ele sabe que é o Tywin. Ele fica pedindo Mas ele tem que saber pra tentar vingar, né? Uhum. A Elia Martell. Só que aí o Montanha explode a cabeça dele, simplesmente assim. Cara, o que foi aquilo? Parece uma melancia, coisa linda. Mano, a reação da mulher é a reação de todo mundo, velho. É sensacional. O desespero, por dentro, todo mundo, cara, tava igual ela, velho. Aí o Tyrion fala, fudeu, né? Vou morrer, de qualquer jeito. Agora acabou. Só que o Jaime solta ele, né? O Jaime fala, vai. Ele vai pra prisão, vai, né? Corre, esperando a mão, é. E o Jaime esperando a morte. Só que... A saída dele foi muito mais épica do que a batalha em si, velho. Ele mata a desgraçada com que ele casou. Achei, né? A prostituta. Achei. Ele descobre que ela traiu ele de novo e tava lá com o pai dele. E o detalhe disso tudo é que mete uma flecha no pai dele ainda, velho. Cagando. Como é que tá cagando, bicho? Na moral, velho. Que vacilo, você mó vacilo. Que a gente vê a morte do Tywin, que é um dos guerreiros mais foda da série, que morre cagando. Então é George R. Martin, cara. Ele tá nem aí. Ele vai foder o seu emocional de todos os jeitos possíveis. Você acha isso? Pena que foda-se. Ó, em Winterfell, o que que acontece? O Ramsay, ele vira o Ramsay Bolton, que é da família Bolton, que são os cuzão. Que domina o Winterfell, né? Ele fica torturando o Theon, né? Arranca o peru dele, fica fazendo todos os jeitos possíveis. Greyjoy tenta salvar o Theon várias vezes, só que ele vira o fedor, né? E não consegue. O Jon Snow, ele volta pra Patrulha da Noite e avisa que o Mance Rayder vai atacar com os selvagens. Só que nisso, o Stannis Baratheon aparece e ganha essa batalha, acho que antes dela tentar até começar, né? Então ele pega os selvagens, por quê? O objetivo dele era conseguir um exército. Tem a invasão, a luta da muralha. É, da flecha. Na série é diferente. No livro é diferente. Tem a luta da muralha, né? Não, nessa ele... parte. Oi? Tem a luta da muralha. Que os Wildling tá tentando passar pela muralha. Stannis Baratheon chega e salva o dia. É, Stannis salva o dia e Mance Rayder que ia ser queimado, Jon mete uma flecha nele e tá tudo certo. Exatamente. Porque ele não quis dobrar o joelho pro Stannis. É, isso. Quis dobrar o joelho pro rei, né? Pro rei. Inclusive, assim, se você se falar que eu sou rei e entrar na patrulha, eles vão... Todo mundo vai respeitar o C, porque eles não sabem porra nenhuma o que tá acontecendo. Exatamente. Não, os caras completamente isolados. Caralho. Não tem internet nesse jornal, tá? Demora... Eu fiz as contas, demora pra um pombo correio chegar lá, é 3 anos e meio. Então eles já estão sabendo das coisas, demora, viu? Pombo correio, porque curva mais rápido. É, se não congelar no meio do caminho. Só que em compensação, as coisas que acontecem de um continente pro outro, puta que pariu, né? É. A Daenerys casa... Não, voltando lá atrás, mas a casa com o Khal Drogo, tipo assim, no mesmo dia, parece que o cara já tá sabendo lá no continente. Ah, sim, é coisa rápida. Os caras devem mandar um zap, pessoal. Tá sabendo aqui. Aqui, ó. Viu no stories do Khal Drogo, hashtag casou. Aí o Bran, que ele tá na jornada dele pra entender... O Bran, depois que ele teve a queda, ele começou a ter as visões verdes, né? Que ele sonhava sendo um corvo de três olhos... Ele entrava dentro do lobo dele, Então, tipo assim, ele seria meio troca-pele. É, então ele vai até o Corvo de Três Olhos, ele encontra os Reed, né? Que é a família dos Reed, e ele chega no Corvo. Que fala lá pra ele: ah, você nunca mais vai andar, mas você vai voar. Voar. Outros! É. Caguei! Mas é isso aí. Então o Bran ele chega no Corvo de Três Olhos. Inclusive era um nessa temporada, depois vira outro. Começando a quinta temporada, então, direto com Porto Real, o que acontece? A fé militante tá em ascensão. A Cersei, com medo de ser, né, perder o trono dela, vamos colocar assim, perder relevância. Ela vê que a Margaery começa a ser muita influência no Tommen. Assim, né, o Tommen é o rei agora, né? Já que o Joffrey morreu, o Tommen é o rei e vai casar com a Margaery, né? Essa mulher é o problema de todos os reis tentando casar com ela. Mó viúva negra da pega, né? Viúva negra da porra. Então, assim, ela dá poder ao Alto Pardal voltar à fé militante, que são, tipo, a fé dos sete lá com armas, né? Só que, obviamente, dá merda. Porque todos os crimes contra a fé, eles prendem as pessoas. Então, prende o Lancel, prende a Margaery e prende a Cersei. E o Loras. Prende todo mundo. Mas da Cersei, diga de passagem, é muito bom, porque ela mostra que é pra você ser humilde na vida. É. Ela vai lá e fala: tomou no cu aí, trouxa. Não, mas aí o Pardal chega assim. É? Você também fica aqui. Dá um tapinha assim no ombro. Pera, sua cena aqui do lado. Assim, como é que é? Bate no ombro dela assim: incesto, vem pra nós, vem pra dentro. Não, mas incesto é de boa, isso aí. É suave. Não sabia que era pecado, não, pô. Tivesse me falado. Ninguém me avisou, velho. Moral, aí, beleza, tem toda a trama dela, né? Que ela tenta se redimir, tanto que ela se fode de todos os jeitos possíveis. E no fim ela faz a caminhada da penitência. Exato. Que é o shame. Shame. Tem um vídeo do Jonathan. Nossa senhora, tô dislexo. Shame. Tem um vídeo do Jonathan fazendo essa caminhada da penitência aí. Você lembra aqui, meu? Nossa senhora, aí é old esse vídeo. Existe esse vídeo ainda? Shame. Manda pra nós aí, por favor. Tem a caminhada da penitência, que ela vai pela dona, shame, levando tomatada na cara até... O nego joga lixo, joga bosta. Joga tudo, fica xingando ela, corta o cabelo, bosta. Caga na mão e taca nela. Né? É. Até ser recepcionada pelo Montanha Zumbi. É. Na frente do castelo principal, né? E o mestre... Paisel. Oh, não, Paisel não. Paisel já rodou, já, né? Qual é o... Qyburn, né? Que foi um mestre exilado, perdeu os cordões dele por causa de magia negra. Uma ótima companhia, diga-se de passagem. Não, você só tem os melhores amigos. É, o zumbi, montanha, zumbi e os magia negra. Mano, o cara foi expulso só porque ele fazia um experimento lá. Mano, coisa básica. Só porque ele fazia autópsia de gente viva. Coisa básica. Né? Normal. O núcleo de Dorne lá, a Myrcella Lannister, que é uma das filhas da Cersei, ela morre, né? Voltando de Dorne, porque o Jaime vai lá buscar ela. É, porque... Eles mandaram ela pra morre lá. E muda muito no livro, porque no livro ela é grande esperança, né? Uhum. Que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Ela é grande esperança, ela é uma das... Pra conquistar o trono depois que o Joffrey morreu. Só que aí a série mata e foda-se. Exatamente. Caguei. Aí entra a realização dos fãs de Jon Snow. Não que eu seja, é claro, que aquele homem... A gente tá percebendo, viu, Rafael? Não que meu cachorro chama Jon Snow, claro. Mas... Entra a realização, fala, mano, ele virou Lorde Comandante, que é isso? Ele virou Lorde da Patrulha, mas assim, com muita polêmica, né? Porque ele era dos Selvagens e... Ele ganha ali na base do jeito grito, que ele... né? É, que ele tá com... Do jeito que... O Sam e o Mestre ali que ajudam ele, né, no poder. O Stannis dá apoio, né? Ele vira o Lorde Comandante. Na verdade, tem uma votação, né? O Stannis é o rei da porra toda, dá a volta dele no Jon, e todo mundo vota atrás. O Stannis não vota no Jon. Ele vota em essa votação é dentro do restaurante. Ah, mas o Stannis fica assim, né? Com todo mundo. Ah, sim. É que o Jon não queria nem se candidatar, na realidade. É. Né? Mas aí o Sam coloca o nome dele lá, fala, você vai sim. Vai sim, e ganhou. Vai. Aí no final empata junto com o... Esqueci o nome do cara. É muito Vivaldi, né? É. Coadjuvante. Coadjuvante lá, empata com ele, aí o Meister volta no John, voto de Minerva, e aí ele vira Lorde da Patrulha da Noite. Enfim, de passagem, o velhinho mais gente boa da série. Que velhinho gente boa da porra, velho. Que vovozinho maneiro. Vovozinho, dá pra ele abraçar. Caralho, velho. Targaryen. Nessa hora, gente... Parente do John, inclusive. Caralho. É, parente do John. Spoiler. Aí, beleza, eles saem, o Stannis, que ainda tava na Patrulha da Noite, né, tava na muralha, ele sai pra o quê? Pra tentar invadir o Winterfell. Pra arrancar os Bolton lá de dentro. Exatamente. Só que, né, o exército de lixo morre. Obviamente que ele ia morrer. Então, tipo assim, os Bolton massacram o Stannis Baratheon. Mas aí a gente tem que dar o contexto. Por que que ele perdeu? Ele tinha um exército muito top. Era pra ter ganho essa porra. Só que aí, ele falando, porra, tô fudido aqui, tá nevando já faz 7 meses e não para. Vou chamar minha bruxa. Vou chamar a bruxa. A bruxa fala, queima sua filha que o inverno acaba. O cara fala, beleza. Puta que pariu, não, velho. Qual que é a ideia desse maluco? Eu acho sinceramente que essa cena foi exclusiva da série. Velho. Por quê? É, então, porque nos livros a gente não sabe o que aconteceu com o Stannis ainda, ele tá vivo. Por quê, cara? É que não faz sentido nenhum. O Stannis ama muito a filha dele, cara. Ah, então, muito. Mas já foi, né? É. Aí começa o problema da série, que não tem livro ainda. Exatamente, acredito que no livro vai ser diferente. Ama porque... muito, mas a sede de poder é maior. É, aí, ó, não, Game of Thrones corrompe as pessoas. A Melisandre é uma filha. Mas ele é um amor demais. A Melisandre deu luz ao demônio. Sei que ele tá duvidando que o pai vai matar a filha. É. Não. Aí beleza, ele perde, né? Só que nisso a Brienne que mata ele. Porque a Brienne tava voltando pra Winterfell, ver toda a desgraça. E a Brienne mata o Stannis. Só que assim, tem teorias de que ele não tinha morrido porque não mostra o corpo. Mas morreu sim, gente. Ah, pelo amor de Deus. Já era. Morreu. Vira a página aí. Vira a página, ele morreu. O cara já ia morrer de qualquer jeito ali, com a infecção. É, já ia Inclusive morrer. A Brienne declarou, né, episódios atrás. É, que tava morto. Que ela ia vingar o sim, Stannis. É. Que ela ia vingar o Renly. Renly. E ela se vinga muitas temporadas depois. Sim. Lindo, bonito, fechou o arco. Fechou o arco, é isso aí. Tchau, Baratheons. Tchau, Baratheons. Instintos. É, então, mas bastardo, né? É, bastardo, né? É, bastardo. É. Mas deu sangue, né? Ah, qualquer um que dá um documento e fala que ele é barato, a casa os volta. Os caras levantam o espada e falam que é rei, o cara tem sangue, não vai ser nada. Ah, a Sansa tá casada com o Ramsay, né? Porque o Ramsay, pra ele conseguir o Winterfell, ele tem que estar com o Stark. E ele desvirgina ela. Desvirgina ela, consuma um casamento, né? Estupro. Uhum. É, porque na real ela tava casada com Tyrion, mas não consumou. Ela ainda era um Stark. Só que aí ela, com toda a treta que deu lá, com o do Joffrey morrendo e tal, ela fugiu, né? Isso. Ela começou a subir para o norte. Ela começou a subir pro norte. Só que ela foi... Começou a subir com o norte, vale. Com o Mindinho. Foi pro vale de Arryn. O Mindinho falou assim, ó, cola comigo que é sucesso. Isso. Mal ela sabia que o Mindinho é o problema de toda a série. É um arrombado que fez tudo. Isso, só que aí quando ela tava subindo lá e tal, teve um problema lá no vale. É, o vale do Arryn, a Lisa Arryn é jogada da Porta da Lua. Porta da Lua. Isso. Né? Ela casa com o Mindinho, então o Mindinho é o, né, o protetor do vale, é o Lorde protetor do vale. É, que a Lisa Arryn queria matar a Sansa, ele falou não, jogou. Isso, tal, jogou ela. Continua indo pro norte, só que o Mindinho falou assim, quer saber, né? Casa aí, filha. Ah, vai lá com o Ramsay. É, era um plano dele, né? Aí casou eles, ela é estuprada, e só que mais pro final da temporada ela foge com o Theon. É. Ela vaza, dá um pé. É, só que o Theon tem um papel muito importante nessa fuga aí, opa, né? Opa, caralho. Porque ele empurra aquela desgraçada lá de cima lá, que tem uma queda maravilhosa. É, a amante dele lá. Tanto que a gente tem uma visão diferente do Theon agora no final, né? Você começa... Sim. Ah, putz, ele tá tentando se redimir ali, esse cara. Mas ainda é um belo de um pau. Um belo de um cuzão. Caralho. Não, você errou no termo aí porque ele já não tem mais pau, Michael. Não, mas o pau dos outros. O pau alheio no cu. Aí o que acontece? A Arya tá na casa do preto e do branco. Que preto? Que preto? Alô? Preto e branco. Ah, sim, ok. É albino, então. É. Preto e branco então, é albino. É, treinando junto com o Jaqen H'ghar. Exatamente. Pra ser uma ninguém, né? Pra ser uma. Ser um Zé Ninguém. Um homem sem rosto. Faceless. Nisso o que acontece? Tem toda a filosofia da casa. que eles saúdam o deus da morte, independente das religiões, né? Do sete, é o estranho da fé dos sete, são os deuses antigos, é o Lor, que é o deus do fogo. É, e assim, eles têm um poder de trocar de face. Então eles são os maiores assassinos da história, tipo, do mundo deles, do Game of Thrones. Só que ela nunca seguiu as regras. E ela começa a tomar no cu por causa disso. Exatamente. Ela tem a lista dela de morte lá que ela tem que seguir, que ela fica repetindo sempre antes de dormir. Só que aparece um... Na primeira missão dela... Na primeira missão dela já tem um cara da lista e ela vai lá e mata. Ela não deveria ter matado. Não era esse o pagamento pro deus da morte. Então ela fica cega, né? Ela fica cega boa parte da temporada. A punição é mais por ela ter pego uma face sem a permissão. É, isso. É o Mary Trent, né? É, Mary Trent. E aí, como punição, o Joaquim Hagar deixa ela cega. Isso. Dos olhos. Dos olhos. Não, né? Dos olhos? Caramba, achei que era da boca. Dos olhos da cara. É mole. É mole, Rafa. Não, cara, mas nessa hora dá a dó dela também, né, mano? Porra. Não, foi foda ver ela ceguinha. Todo mundo, né? Dá a dó da menina desde o momento que o pai dela é decapitado, né? Ela sofreu a série inteira. Não, nessa hora aí eu não senti, não. Não, os Stark. Nessa hora eu senti. Os Stark, pelo amor de Deus. Só tomaram no cu, tadinhos. Nisso, o Tyrion, que ele tava, né, fugindo, todo fudido, ele tá indo de encontro com a Daenerys, o Jorah rapta ele, né? Isso. E tá levando pra Daenerys. Exato. Chega lá em Meereen, né, eles são presos, viram escravos, e na arena de batalha de Meereen, ele se encontra com a Daenerys. Jorah que consegue os... Isso. Paranauê. Aí começa a ficar legal o final da temporada, velho. Começa a dar uma emoção, você fala, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Que inclusive, Daenerys... no caminho... O Jorah pega escama gris. Pega escama gris. Eu estou puto com a última temporada, mas tudo bem, depois não reclamo. Mas. Sarou assim, né? É, sarou rapidão. Nossa, é uma doença insarável. Mas a gente sarou. Mas a gente vai conversar sobre isso. Continua. Tá. Aí. As batalhas de. A arena de batalha de Meereen é reaberta porque a Dany tava tendo problemas com filhos da arpia lá, né? Que eram os lords lá que não aceitavam o poder dela sobre isso. A cidade. Só que, resumindo bem a Dany, assim. Aí, os filhos da Arpia atacam a arena, né? A Dany fica em perigo de vida e aparece o Drogon, de um tamanho do Godzilla. Godzilla pra matar Giroflex. Todo mundo. Godzilla Giroflex. Pra matar todo mundo. A Dany sobe nele e vaza. Mete o pé. De nada. Corre, negada! Mete o pé e fica perdida. E ela é resgatada pelos caos. Ela é raptada pelos caos. Ela deixa cair o anel dela. Anal. Deixa cair o anelzinho dela. Que por um acaso acaba nas mãos do. É sério, não fica duvidando. Do Jorah e do. Gostosão lá, que pega ela de jeito. Como é o nome? O mercenário. Dario Naharis. Tá gostosão. Bela também. Do mercenário também. Só homem bonito essa temporada. Ele e o Khal Drogo lá em casa. Né? Tem um maluco de lança de cavalo pra cima dele. Ele com uma adaga e uma foice resolve o problema ali rapidinho. E pra finalizar a temporada, né, a gente tem o desespero de todo mundo novamente, né? Nossa. Principalmente do Rafael aqui, né? Fala assim que eu volto a chorar, velho. Fã clube Jon Snow. O Jon Snow, né, ajudou os selvagens a atravessarem a muralha. É, pra ficar nas terras isso. lá. Isso, só que agora ele é o Lord Commander, né? Tipo, ele é o comandante lá da Patrulha da Noite. Só que os caras viram e falam assim, falou... É inaceitável um corvo ajudar. A gente luta com esses caras aqui desde que existiu aqui a Patrulha da Noite. A gente luta contra eles. A gente não deixa eles passar, porque ninguém acredita nos caminhantes brancos. Aí chega um cara aqui, que hoje é comandante, né? O cara mandando a porra toda nossa aqui e fala assim... Ah, deixa esses caras passar aí, tá sussa, tá de boa. Os caras falam assim, nem fudendo. For the watch. E dá a facada no bucho. Várias facadas. For the watch. Lord Comandante, é um dos selvagens que trouxe de volta. Ele disse que conhece seu tio Benjen. Ele disse que está vivo. Tem certeza de que ele está falando do Benjen? Disse que ele foi primeiro guarda. Disse que sabe onde encontrá-lo. Ele disse que viu seu tio em Hardhome na última lua cheia. Pode estar mentindo. Pode ser. Mas há meios de descobrir. Onde ele está? bem ali. For the watch. Watch. For the watch. For the watch. For the watch. Aí não dá, inclusive né? O mini filha da puta lá. Não, não, não, não é. É projeto de arrombado. Moleque cara. Desgraçado, não arrombado. Nossa cara. Senhora, dá não. Que ódio desse filho. Aí de essa temporada acaba com a facada, né? No nosso coração. Mano, não tem por que esse moleque fica com tanta raiva assim. Os selvagens só invadiram a vila dele e massacraram todo mundo. Matou estuprar a família inteira dele. Matou a família dele na frente dele, só isso. Não, não, mas o moleque tem 10 anos, ele já tá acima da média. Já. A gente já falou sobre isso já. Já tá velho o suficiente pra aguentar um trauma desse. Pelo amor de Deus. Não sofreu um bullying na escola e quer falar umas coisas dessas pra você. Tomando cu. Vivia na fazendinha dele lá de boa. É. Maravilhoso início da sexta temporada, claro, ele, aquele macho incrível, volta à tona. Ah, eu nunca falei mal da Millicent. nunca deixar claro aqui, nunca critiquei. Jamais, não sei nem que, se eu falei mal, não lembro. É, ela ressuscita o querido John. É, ela não acredita no poder dela, né? Só que o Davos fica lá e fala: vai, fia. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, um petróleo, né? Use. Sirva pra alguma coisa. Faz uma coisa de boa na sua vida. E ressuscita o John. E isso foi uma felicidade pra todo mundo, velho. Até a cara dele, o pessoal, tipo. Puta, ele ressuscitou. Nossa, que da hora. Vem cá, me dá um abraço, meu. Nada a ver, cara. O cara ressuscitou, parceiro. Tipo, véi, tá muito errado isso aqui, tá ligado? Não, na verdade, merda, os caras falam... Os caras ficam zoados, velho, tipo a cabeça. Tipo assim, todo mundo começa a falar, pô, você é um deus. Você ressuscitou, você é deus. Fudeu, fudeu. Fudeu. Aí o que acontece? Jesus obviamente, Christ. Né? Que ele ainda é o Lorde Comandante, ele mata todas as pessoas que esfaquearam ele. Graças a Deus, eu senti o prazer em ver essa cena. Desculpa inclusive, aqui. Inclusive morreu o menininho, né? Essa cena foi maravilhosa. Não poupou ninguém, né? Nenhum moleque. Pau no cu dele também. É, e aí ele fala no final: My watch is ended. Né? Que ele era até ele morrer. Era até ele morrer, ele morreu. Falou, né? Aqui acabou, fião. Não tá escrito aqui no contrato, não, que se eu ressuscitasse voltar. Então acabou. Foda-se, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar o Winterfell. É. Na real, ele não quer recuperar o Winterfell. Ele só quer viver a vida dele ele agora. Ele quer ver o Orco. Ele fala, pegar na terra agora de volta. Agora é Jon Stark, porra. É, foda-se. Aí ele se encontra com a Sansa, né? Ele chega pra se encontrar com a Sansa. E... junto com os dissidentes do Stannis, né? Que a Melisandre tá junto com ele, o Davos tá junto com ele, era tudo do exército do Stannis. Se reúne com a Sansa e fala assim: a gente vai matar os Bolton, esses arrombados do caralho, vai matar o Ramsay. Vamos recuperar o Winterfell. Aí, conversando com ela, ela fala assim: não, espera, que eu vou pegar o exército de Arryn. Não, ele temos assim, tempo? Não temos tempo. Tem um gigante, foda-se. Tem um gigante, foda-se. saudades. Saudades. Um dos homens mais poderosos, mais gigantescos de toda a Terra. Muito bom. Ela tenta. O John ele começa a conversar com as casas nortenhas, né? Pra conseguir um exército. E aí entra a nossa querida do coração, a Lady Mormont. Lady Mormont. Caralho, velho, que personagem. Que com seus 9 anos de idade. Que atriz, né? Vai tomar no cu, né? A menina é boa. 9 anos de idade consegue. Você é a dona da porra toda da casa, de uma das casas mais antigas que tem. Ele fala, não, eu vou apoiar você, Jon Snow, com todo o meu exército. Ela pergunta pro conselheiro, quais são nossos homens? eu vou apoiar você com 64 homens e um escudo. Tá ótimo. Tá ótimo. Não é um Transformers, mas foi uma cena boa. Não é um Drogo, mas vamos lá, né? Se juntar, vamos fazer um Megazord. Dá, né? Dá pra fazer. Um em cima do outro. Um em cima do outro, faz um negócio bem maneiro aí. Beleza, então ele reúne o exército deles com selvagens, com gigantes e com todas as casas que estão apoiando eles. E vai batalhar pra Winterfell, que é a Batalha dos Bastardos. Muito louco. Só que ela chega, eles chegam, né? Os exércitos se trombam, o exército de Ramsay e do Jon. E o Ramsay joga o Rickon Stark no meio do campo de batalha. Fala aí, ó, tava corre, comigo. Corre, fião. Corre. Fala, corre. Que cena maneira. É, cena foda. Muito louco. O moleque começa a correr, o Jon começa a correr pra frente dele e ele recebe uma flechada no peito. Cara, feito mais aeróbico, mais costas, bicicleta. Ele podia ter corrido em zigue-zague, mas tudo bem. Já facilitaria um já pouco. Já dava uma ajudada, né? Mas daí, além de tudo, é bom. Mas isso não tinha que morrer. Mais um descendente Stark morre, né? O Rickon Stark já era. Mais um. Ah, não era da linha mesmo? Ah, não, linhagem. Mas porra, tá todo mundo morrendo, velho? Ah, mulher não entra na sucessão. Então, o Bran tá vivo, mano. Tá, ah, tá mas ótimo. Ninguém sabia, né? Todo mundo achava que ele tava morto. Exatamente. Então, beleza, o Rickon morre e morre nos braços de Jon. E aquela cena fenomenal da batalha, que são os cavalos vindo em direção no Jon, ele tira a espada, garra longa, né? Garra longa. Muito louca. Que no caso, você vê os bastidores da gravação, ela é de plástico, né? Ela fica blá blá blá, tá ligado? Não só nos bastidores, né? É uma cena que aparece ela balançando. Quebra magia, não? Quebra magia, não. E aparece, pô, aquela cena da Batalha dos Bastardos é sensacional, cara. Que são os cavalos batendo, não sei o que. Eu lembro quando eu assisti essa porra. O primeiro embate, você tá louco, velho. Você fica sem ar o negócio, mano. É muito louco, muito louco. Que o Jon tá sufocando no meio dos caras, tá ligado? Tá todo mundo meio que... É, no final. Que, tipo assim, o Jon se fudeu. Tomou fudeu, já era. O exército do Ramsay é bem melhor, bem Jon maior. Jon vai morrer agora, aqui, acabou, agora. Aqui não vai ter jeito. Já reviveu, vai morrer de novo. E aparece o exército de Arryn. A destruindo Sansa... a porra toda com a Sansa e com o Mindinho lá. Sansa fez uma coisa útil. É, graças a Deus, ela parou de fuder a porra demorou toda. Demorou 6 temporadas, mas foi alguma coisa boa. É, demorou 6 temporadas pra acordar. Então o exército de Arryn salva o dia. E o Jon entra, né, pra catar o Ramsay. Acaba na porrada cata mesmo. Na porrada e joga pros cachorros. E bateu pouco. A Sansa joga pros cachorros, ele. Aí ela termina não, com mas aquela... ainda bem que ele bateu pouco, senão a Sansa não conseguiria colocar ele pros cachorros, velho. É, então, ainda bem que ele morreu pros cachorros. Dá pra desmembrar, foi um tesão ver aquilo. Aí aquela cena sensacional, finalmente, que é uma bandeira da casa Stark em Winterfell. Dominando o coração de todos. Estou até de pinto duro. Indo pra Porto Real, né, a gente já... A Cersei já tá de volta no castelo. Inclusive, você vê que ela tá quebrada por dentro, né, fio? Já tá loucaça de vinho todos os dias. Tá, só na base do alcoolismo. Já tá na base do alcoolismo. E entra, vai acontecer o julgamento no Septo de Baelor. Da Marjorie Tyrell e do Loras. Nessa parte, você já vê que tem a merda acontecendo porque ela tá de boa no julgamento. Ela não foi pro julgamento e tá de boa. Ela é convocada ela também é convocada, para o julgamento. Ela não vai. Mas só que ela fala, então, Paulo, eu não vou. E ela impede o Tommy de ir. Nessa parte que você vê a merda feita. Porque ela foi convocada, não tá lá, o julgamento tá acontecendo, a merda toda tá feita, e você fala, caralho, mas por quê? Não ela, é assim. O Montanha não deixa o Tommy sair do quarto, né? Exatamente, ela impede o Tommy isso. De ir. Ela impede o Tommen de ir. Você já tá começando a sacar, ligar os pontos. É, você fala, mano, tá acontecendo alguma coisa. Vai dar bosta, e assim, no Septo de Baelor, tava todos os grandes... De Porto Real inteiro, cara. Todos os caras ricos, todo mundo tinha riqueza, todo tava lá. Todo mundo que era de nome tava lá, de sangue real. Inclusive a casa Tyrell inteira, só não tava a Olenna. Só não tava a Olenna. Tava a casa Tyrell inteira. O vô dela. Marjorie. Aí, beleza. O que acontece que a gente descobre depois? Que tem fogo vivo embaixo da cidade, né? Na verdade, ela tem já fogo organizou... vivo na cidade inteira. Na cidade inteira, por causa do Rei Louco. Só que ela já tinha organizado embaixo do Septo. Embaixo do Septo. E ela descobriu isso pelos passarinhos do Kyber, né? Do Kyber. Aquelas crianças amaldiçoadas, aqueles doces do capeta. Que não é mais do que eram do Varys. Do Varys. Não, né? do Varys e do outro velho também. Do Pycelle? Do Pycelle. É, o Pycelle morreu um pouco que era antes. Deles, aí ficou tudo no Kyburn, ficou muito mais dark, né? Não, o negócio agora deve ser zumbi essas crianças. Também. É, zumbi. Provavelmente. Ciborgue, sei lá. Aí o Lancel, né, que tá da Fé do Sete, que tá com a testa cravada lá. Não, já. O cara loucaço. O cara ficou loucaço. Ele tá indo atrás pra entender o que porra que tá acontecendo. Ele vê uma criancinha saindo de fininho do septo. Isso. E ele vai atrás pra ver. Tipo, ele vai atrás suspeito, pra ver o que vai acontecer. Ele acha suspeito. Ele vai seguindo a criança. A criança entra embaixo do septo. Do septo. No underground ali, né? Dá uma facada nele. Dá uma facada nele e acende o Já tá o aceso, né? Já tá aceso. Não, a criança tá acende, acesa. Né? A vela tá acesa. A vela já tá acesa. É. Ele só a vela tá acesa, assistindo. Ele tenta se arrastar. Pra tentar soprar. E explode a porra do septo de Baylor inteiro. Com todo mundo dentro. Aí entra o famoso, todo mundo morreu. Tanto que eu já tinha falado, essa é uma das cenas favoritas de Game of Thrones, que é assim, Mano, e tudo isso acontece com uma música de fundo que puta que me perfeita. Pariu, velho. Sem diálogo, praticamente, isso tudo é o pós. Você acha que você entrou no clímax do negócio. Só que não, explode, cara. Tem a cena que acompanha tudo isso, essa explosão toda. Que dá aquele toque, que é a cereja do bolo. Que foi aquilo, mano? O Tommy achando que é assassino do Assassin's Creed. É. Dá o pulo da fé, só que não tem fenômeno. Tem concreto. Que foi aquilo, meu irmão? Ele tira a coroa... tranquilamente, assim, vai pra janela tipo, e se joga. Vou pular aqui da janela de 60 andares, peraí, vou pular. Quem que vira a rainha? Rainha Cersei Lannister. Rainha Cersei Lannister. Pela primeira vez, uma mulher senta no trono. Pela primeira vez. Independente de como ela sentou, mas ela senta. Foda-se. É rainha, caguei. E finalmente se cumpre a profecia que a bruxa disse pra ela temporadas atrás, que os três filhos dela iriam morrer. Ia ter mortalhas de ouro. Mortalhas de ouro e uma rainha muito nova e arrancá-la do poder. Vai, Daenerys, que é tua. já tá descrito. Bom, indo pro núcleo ali do Bran e as suas visões da Raven, ele tá ali fazendo treinamento com o Corvo de Três Olhos, né? Tipo, o cara começa a guiar ele, ó. Tipo, a verdade do mundo não é bem o que você sabe, não, viu? É. Vou começar a te mostrar o que é a verdade mesmo. E ele vai entrando em umas visões ali. Até que ele começa a se aventurar sozinho. Ele fala, pô, o cara já me ensinou aqui, eu vou tentar ver esse negócio de visão sozinho aqui. E ele tem a visão do exército de White Walkers. É. E nisso, o Rei da Noite tá esperando ele, no meio da visão. E nisso, cara, isso daí foi massa, porque ele segura o braço do Bran, é uma, né? Aflição do caralho, porque o Corvo já tinha avisado. Que foi aquilo, meu irmão? Tipo, não deixa o cara te tocar, senão a gente jeito tá nenhum. Fudido. É. Aí a hora que o Rei da Noite agarra ele, você vê o suspiro dele, é o seu suspiro. Você fudeu. Fala, fudeu muito. Fudeu muito, mas não dá 5 minutos que tá tudo cagado já. Que entra tudo, o zumbizão aí começa a atacar o White Walker pra cima. Mata o Corvo de Três Olhos, mata todo mundo, começa a matar Nossa, todo mundo. Nossa, morre o Summer, velho, vai tomar no cu, morre, cara. O Summer. Isso, enquanto eles estão sendo atacados, o Bran, ele tá com visões ainda. Ele tá dentro das Sim, visões. Ele tá dentro de uma visão. Ele tá com o zóio virado. É, tipo assim, antes ele descobre que os Filhos da Floresta foi que fizeram o Caminhante Branco. Isso. Colocando o vidro de dragão dentro do coração de um dos primeiros homens, né? Exato. Então a culpa deles é essa, né? Os Filhos da Floresta fizeram os caminhantes, eles que criaram. Enquanto o Bran, ele tá sendo arrastado, né? E tá sendo atacado todo lugar onde eles estão, a caverna onde eles estão. Ele tá tendo uma visão e ele vê o Hodor. Dentro da visão dele, né? Mais novo, lá em Winterfell. É. Que era o Willis. É. Só que dá tilt na visão ali. Dá bosta, porque ele tenta controlar o Hodor pela visão, porque ele tá se fudendo lá. É. Uhum. Aí nisso buga a Matrix inteira. Aí buga a Matrix e assim, ele... Presente, passado, futuro, começa tudo junto, juntar. Tudo ao mesmo tempo. E a última coisa que o Hodor escuta é Hold the Door, né? Que é a menina... gritando desesperadamente, segura a porra da porta. Que segura a porta. Tanto que no Brasil é Cirorta o nome do personagem. Cirorta. Esse episódio dublado é muito bem. Segura a porta. Segura a horta. Ouro. É muito merda. Nada, cara. Troca assim. Segure a porta! Segure a porta! Segure a porta! Ele chama Ciro Horta no Brasil. Ah, então... Ciro foi uma bosta, mas foi muito boa, bicho. É, pelo amor de Deus. É tipo gato, né? O miau é o let me out. E no final dessa temporada, né, temos finalmente, né, pelo amor de Jesus, temos Daenerys metendo o pé, né? Do continente de Essos vindo finalmente pra Westeros, porque agora a porra vai ficar louca. Ela tá saindo de Essos, né? Vindo pra Westeros, porque ela chegou lá na cidade que ela tava, encontrou uma completa merda que o Tyrion fez. Que o Tyrion tentou negociar com os mestres lá, os caras que traficavam escravo. E tentou negociar com eles, não deu certo. Os caras começaram a atacar, né? Falou assim, ó. Eu não vi dragão, o Daenerys tá aqui. Então vamos atacar aquela merda lá. Atacou, o Daenerys chegou com o Drogon, liberou todo mundo. Né, o Tyrion libera os dragões, libera os mata dragão, todo mundo. Mata todo mundo e, mais uma vez, é a rainha da porra toda com seus dragão, OP. Ó, oh, mas vamos dar uma moral pro Tyrion aí, porque aquela cena dele indo lá... soltar os dragões foi magnífica também, cara. Eu falei, puta, mano, não vai dar nem uma das melhores frases dele, né, é nessa cena, né? Assim, a próxima vez que eu tiver uma ideia estúpida, você me deu um soco na cara. Vou te soltar, passarinho. Corre, vai voar. Nisso, né, a Daenerys, ela... Antes, né, ela consegue o exército do Khalasar dela. Isso que ela... você falou, isso que eu ia falar, tá, pra você. Caralho. Ela prova novamente seu enquanto ela valor. Enquanto ela tava presa, né? Ela tá numa reunião com todos os caos. Tá sendo julgada. Tá sendo julgada, né? Tá sendo julgada com todos os caos. Pra ver se ela vai ser uma Dolish Kalim. Isso, né? E aí os caos, eles... ela começa a zombar deles, né? É. Eu não vou ser nem Dolish Kalim, não vou ser nem esposa de ninguém aqui, não vou ser submissa de ninguém. Você é a rainha dessa porra. Eu vou ser a rainha dessa porra toda aqui. E ela derruba os negócios de fogo. É, os negócios de fogo lá. Carvão. De carvão, derruba e começa a pegar fogo na tenda, né? É. Onde fica o Khalasar, onde fica os caos, na verdade. Mata todos os caos. E todo mundo pega que fogo mulher, e ela fogo, sai nossa, mais ela uma sai vez andando. Nua, pelada e sem roupa. Tocha humana. Uma tocha humana. Tocha humana. De fora. Eu não acredito nisso, velho. Essa colocação é a melhor. Vou usar pro resto da vida. Sai a tocha humana. Sai pro lado de fora. Inclusive, não queima o cabelo dela, né? Não incrível. Não queima, não. Não queima. Incrível também. Isso aí, chama isso aí, é queratina. Isso é tratamento de... Ah, entendi. Isso é máscara. Cogumelo do sol, chama isso aí. Isso aí é L'Oréal Paris. Ômega 3. Ômega 3. Ômega 3. L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Então isso. E a única opção da população é se ajoelhar. Pô, obviamente, é um deus que tá saindo do bagulho. O que eu vou fazer? Vai me ajoelhar? Já é a segunda vez que eu tô vendo essa mulher sair do fogo. É. A primeira foi com o dragão. Agora ela matou todos os homens poderosos que mandavam na gente. Porra. O Theon. Vou fazer? Qual a opção? O Theon Greyjoy e a Yara Greyjoy. Eles levam todos os navios pra dar pra Daenerys, né? Alguns deles, né? É, alguns, né? Eles roubam a frota do Euron. É. Que se declarou rei da Ilha do Norte. Ilha do Dólar também. É, tá bom. Filha da puta. Ia dar ruim, horrível. Então pega a frota de ferro do Euron. Isso. E vai buscar a Daenerys. Então o final da temporada é Daenerys com todos os navios que ela precisava. Com 3 dagrão seguindo ela. E um Khalasar inteiro. Rumando e os Imaculados. E os Imaculados. E o Tyrion. E o Tyrion. Que, né, que já é grande coisa. E mais uma profecia que foi pro pau, porque todo mundo falava que os Davos. Davos tá em Winterfell, com a Sansa. Isso mesmo, foi o que eu falei. Winter is here. Dracarys! Pra ganhar nosso coração, Game of Thrones já começa a sétima temporada com um jantar nas gêmeas lá dos Frey, né? E o Walder Frey começa a falar umas coisas meio estranhas, né? Fala assim, ó, vocês chamaram os caras aqui pra comer e beber com vocês e vocês fizeram a mais alta traição. Vocês mataram toda a família Stark e o Norte se lembra. E aí todos os Frey começam a engasgar e morrem. E o Walder Frey tira o rosto e, na verdade, é a Arya Stark, cara. Então, assim, no primeiro episódio da sétima temporada, todos os Frey já morreram. E foda-se. É assim que funciona. Matou todo mundo, a Arya já mostrando que ela tá zica demais. Zica. E ela fala, beleza, né? Ela tá numa taverna lá, ela descobre que o Jon tá em Winterfell, que tá todo mundo em Winterfell. Ela fala, vou para minha casa. Vou deixar minha vingança mais pra depois. Ela quer matar a Cersei, né? Vou deixar minha vingança pra depois e vou pra minha casa. Chega em Winterfell, ela tem uma relação, começa a se relacionar com todos eles, né, de novo. O roteiro é um lixo, que eu não consigo entender até hoje, a briga dela com a Sansa, não sei se era mentira, se era verdade, não faz sentido nenhum. Então, na real, revendo a série, o que dá pra entender? Que realmente o Mindinho tá manipulando, né, porque tipo, tem toda a trama, tipo assim, da área tá, tipo, uma pessoa totalmente, tipo, tá zoada da cabeça. Sim. Né? Aí ela chega lá, tipo, tá desconfiando de tudo, tipo, ela sabe que o Mindinho foi que fez todo esse rolê já, isso. Ela já sabe disso. Aí, e ela vê que a Sansa, tipo assim, tá meio que atrelada com o Mindinho. Ela fala assim, se eu chegar e falar, ela não vai acreditar em mim. É. Então vamos tentar provar isso aí. Aí ela começa, tipo assim, a tentar achar as provas tal, e dá a entender que ela se deixa levar pelo Mindinho, a Arya, né, tipo, com aquele bagulho de papelzinho, sim, e tudo mais. E aí tem, obviamente, deve ter um momento que as duas, fora da série, né, elas conversam. Então, não pode existir isso. Mano, eu... Não, se tipo aconteceu, assim, tem que ter mostrado na série, velho. Então, não tem essa porra. Eles deixaram subentendido. Não, mas subentendido não funciona, é furo de roteiro. Então, mas eu acho que não, tipo assim, eles deixaram um furo de roteiro de propósito pra ter a cena final do Mindinho, cara. Então, por quê? Porque é uma porra do roteiro fraco. Merda. Eles roteiro precisam merda subentender as coisas pra erros surpreender, chulos, surpreender. Mas tudo bem, não ó. Acho, não acho. Foda-se. Né? Tirando toda essa merda aí, o Mindinho morreu. Uhul! Finalmente! Demorou 7 temporadas pro filho da puta. De um jeito muito foda. Tem toda a parte do tribunal da área, né? Que a Sansa vai condenar a área e tal. Aí condena o Mindinho. Fala assim: sabe que foi você que colocou a garganta. O Bran manda eu sou fodão. Que eu sei que você falou pro meu pai. E ninguém sabe disso, porque eu sou zica, os drogas. E o Mindinho fica de cara e a Arya vai lá e corta o pescoço dele. Loucura, uma cena memorável, uma cena também. Boa. Não, a Arya, ela dá só um cortezinho maravilhoso, né? Rápido. Muito massa, muito Tramontina. Massa, né? Tramontina, um corte rápido. Se pega no olho. Com a Dany chegando, né? Na Preda do Dragão. Isso. E ela chega pra reivindicar o que era dela já, né? É. Na verdade não, né? Mas tudo bem. Ela chega lá na Pedra do Dragão e, cara, a cena é uma cena muito massa, porque... É cena da hora. Eu não manjo, né? Nunca procurei nada do tipo. O quanto que é CGI, né? Mas e quanto que é real. Mas, cara, é muito bonito, é muito massa a cena, velho. Tipo, ela chegando, abrindo as paradas, o dragão lá na porta de entrada. É. Abrindo, tipo, tirando as aranhas de tudo. Nossa, é muito massa a cena. É muito massa, é muito massa. Aí, quando ela já tá lá, quando ela se instalou ali na Pedra do Dragão, né? Chega a Melisandre. Ela já conhecia uma feiticeira vermelha, né? Eu não me lembro. Como é que é o nome? É feiticeira vermelha? É devoto do Senhor da Luz lá. Senhor do Fogo, sei lá. Da Luz. E chega e fala assim, ó, minha filha, você precisa chamar um carinha do Norte aí, ó. O Jon Snow, ele é o Rei do Norte. Chama ele pra trocar uma ideia com você. Cara, é bom. Esse cara é brabo, filho. O cara é brabo. Aí ela escuta, né? Manda uma cartinha lá. Aí começa, né, eu acho que a intriga lá no norte, a galera falando pra ele não vazar, não. Porque os Stark não se dão bem no sul, não. Os últimos que foram pegaram fogo mesmo. Toda vez que o cara é intitulado Rei do Norte sai daqui, o cara toma no cu. O cara morre, mas ele, Jon Snow fala, não, eu vou. É. Na realidade, a Daenerys convoca ele pra ele lá dobrar o joelho. Eu sou a rainha, venha se... venha se curvar. O Jon vai... Chega lá e fala assim, não vou curvar não, minha querida. Não, minha filha. Vou não, minha filha. Vou curvar aqui, só se for pra outra coisa. Inclusive, preciso da sua caverna aí pra... E vidro do seu de dragão, exército também. E do seu exército também. Porque eu assim... Eu vou pedir tudo e não, os mortos, você não é minha rainha. Porque sim. Os mortos estão se levantando. Aí ela fala pra ela... beleza. Não, inclusive que ela aceita rapidão, né? Ela fala, não, tudo bem, tá bom, então estão se levantando mesmo. Porque ela acredita direto na conversinha não, dele. Então, não. Na real, ela não acredita. Tipo assim, ela fala... Ela acredita só depois que assim, vai resgatar você, ele. Se você ajoelhar, tipo, eu posso até te escutar e a gente tentar resolver essa treta aí. Mas ajoelha aí primeiro, tipo, e fica nesse impasse. Ela só acredita quando ela vai pra lá da muralha. Exatamente. Não, ela mesmo fala isso depois. E tem a coisa da caverna também, que tem os desenhos na... Mas foi um meme da época, né? O Chão pegou o giz, rabiscou. Foi 5 minutos antes lá. Olha só, menina. Ah, pronto. Tem desenho aqui agora. Rapaz, o ancestral falando. Olha aí. Ah, esse negócio, que coisa mais linda. Aí no cantinho assim, Jon Snow. Olha só, olha lá. Vai ver a mão dele, ela aperta a mão dele, tá cheio de giz. É. Assinatura dele embaixo, Jon Snow, 2007. Aí, beleza. O Gendry, né, já tem... Ele é um ferreiro, né, ele reaparece na série. Ele é um ferreiro que consegue mexer com o dragão pra fazer as armas pro exército. E fica nisso, eles começam a ter uma parceria. Enquanto isso, o Jaime tá indo pra Jardim Alto. Isso. Pra se encontrar com a Olenna. Nesse encontro, ela confessa. Ela viu que tava fudido. Os Lannister estão indo saquear os Tyrell. Eles vão roubar o mantimento dinheiro, e dinheiro. É porque a Cersei se dá conta de que ela vai perder a guerra se ela continuar do jeito que tá. É. Ela fala assim, então, ó, vamos calcular aqui. Como é que eu ganho essa guerra? Eu comprando exército. Pra comprar exército, preciso do quê? De dinheiro. Tem dinheiro? Não tem. Quem que tem? O Jardim de Cima. Tyrell. Então vamos matar todo mundo, pegar o dinheiro dele e a gente ganha a guerra. Foda-se. Ótimo plano. Pra comprar a Companhia Dourada, Jimmy. Nice, eu fiz o plano. Jamie, vai lá e faz toda a merda. Vai lá, queridão. Vai lá. Os Lannister chegam, porradeia a cidade inteira. É, mata todo mundo. E aí encurralam a Olenna Tyrell. A última sobrevivente. E naquele papo legal, papo gostoso, ela fala... Ele fala assim, ó, vou te dar uma morte digna e toma esse veneno aí. Toma esse veneno. Aí ela toma o veneno e fala, fui eu que matei o seu filho. Fui eu que matei. Obrigado pela morte digna, seu bosta. O cara sai. Caralho, eu tenho mó dó de Jamie, do Jamie. O Jamie começa a filha da puta, mas ele toma tanto legal, no cu, cara. Mas vamos falar aí. Isso aí é uma das coisas erradas que acontece. Tipo, tem coisas erradas que acontecem realmente nessa temporada que eu não concordo. Ela tomou veneno. Ela não vai demorar pra morrer. Por que você não pega uma espada e enfinca na perna dela? Mas ele já se redimiu, né? O Jaime já não é outro homem. Ele faria isso na primeira temporada, agora não vai fazer mais. O alinhamento dele já é outro agora. É, já é outro rolê. Aí na volta deles pra Porto Real, que acontece uma das maiores batalhas sensacionais da série inteira. Uma gastação de CG que eu vou te contar. O que eles deixaram de gastar no final, né, da série, aquela porra do dragão, eles usaram nesse episódio aí da batalha lá. Em que a Daenerys aparece e aí escuta a porra do ouro inteiro, todos os mantimentos. Você escuta os Lannister, né? Pegando. O Jaime tá junto com o Bronn, né? Junto com o Bronn, Blackwater. Com o Bronn. Eles estão ajeitando lá o mantimento, indo pra Porto Real e começa a tremer tudo. Começam a ouvir o Pocotó, Pocotó, Pocotó. Começa os índios lá chegando. Tart! Dothrak surfando nos cavalos. Nossa, cara, essa cena é foda. Os caras vindo surfando, muito bom, cara. Os caras surfando no cavalo e o dragão vindo atrás com a Daenerys montada nele, montada. Cara. Tipo assim, enfim, se é pra batalhar, eu vou com o meu dragão montado em cima e foda-se. Igual o Aegon Targaryen, filho. Eu sou conquistadora, então arregaçando. Aí vai, queima todo mundo, arregaça. Mano, negócio louco. Jaime, né, vai dar uma de herói, quase morre. Quase que, inclusive, morre. Ele teria que ter afundado naquele lago. O Bronn salva ele, ali, né? O Bronn salva ele. O Bronn salva ele, joga ele no lago, então ele quase morre. O Bronn foi desgraçado ali, né? Ele acertou. É. Acertou. Com o escorpião, né, que chama? É, com a lança, com né? Com a lança no escorpião, acertou o dragão e depois ele salva o Jaime da morte. É. Cara brabo. O cara é brabo. O cara é bom. Ali é suporte. Então, assim, no final, os Lannisters tomaram no cu e a Daenerys tem a primeira vitória dela. Tem aquela parte a câmera tá atrás do Tyrion e ele tá olhando pro Jaime indo em direção a Daenerys. Ele fala, não. Sai daí, seu animal. You idiot. É. Eu não sei pra quem que ele fala. Se é pra Daenerys ou pro Jaime. Não, é pro Jaime. Ele fala pro Jaime, lógico. Tyrion... um dragão. Cara, sim, mas tipo tá assim, ferido, o Tyrion né? tá com a Daenerys. Só que ele, mano, o Jaime é a família dele, sim, entendeu? Sim, o Jaime era o único que ficava do lado do Tyrion. Até na Cersei ele fica assim, cara. Cena, o Tyrion é família pra caralho. Na cena, André. Por isso que matou o pai dele. Mancha pra cacete. A família na cena, é muito unida. Ele começa a falar antes, na real. Tipo, sai daí, seu idiota. Ele começa a falar antes dele pegar a lança e ir pra cima. É, porque ele conhece então, obviamente o irmão. Obviamente é pro o irmão. Pro Jaime, né? Aí, tipo assim, a Daenerys, ela ganha o território, ela saqueia Lannis Porto, que ele acha que vai pegar os Lannisters de surpresa, só que não tem ninguém mais lá e tudo mais. Aí entra o grande plano de vamos pegar um zumbi. O Tyrion fala, né? Eles precisam convencer a Cersei pra não dar avanço na guerra... E pra se aliar com o exército dos vivos, né? Porque agora o que entra em jogo na temporada é o exército dos vivos e o exército dos mortos. Uhum. E eles falam, eles têm um plano genial, nossa senhora! O que podia dar errado aqui? Vamos lá numa missão suicida pra capturar a porra de um zumbi, pra mostrar pra Cersei que sim, ela vai ficar do nosso lado. Ela nunca traiu ninguém na porra da série inteira. Exatamente. Tira a porra uma foto, não sei. É verdade, deixa eu dar foto, né? Caralho. Os two stories aí, velho. Os two storyzinhos. Aí, beleza. Jon Snow, Gendry, eles vão tudo pra muralha, né? A Irmandade tá na muralha. Só Deus sabe por que eles estão lá. Presos. Ah. Estão presos na muralha, né? Eu não lembro nem quando eles foram. Eles estão presos lá porque o cão tá com essa galera. Aí acontece que o Thoros Emir, ele fala, tipo, eles estão lá tentando convencer o cão que realmente tem o deus da luz lá. Isso. Aí acontece uma cena muito boa, que eles entram numa cabaninha lá, os caras fazem um fogo. Aí o Thoros Emir falou assim, ô cão, cola aí perto do fogo. Aí o cão fica meio assim, né, porque ele tem aquela parada com o fogo. Dá uma bizoiada aqui. Pode vir, não morde não. Aí ele chega pra perto do fogo e fala assim, ó, fica olhando pro fogo aí e me diz o que você vê. Aí o cão tem as visão, que é tipo deles indo lá pra resgatar, pra pegar o bagulho. Montanha em forma de flecha. Eles não sabem, né? O cão só viu a montanha em forma de flecha, além da muralha. Isso. Aí eles falam assim, ó, então... Temos que ir pra muralha. Temos que ir pra lá. Aí eles vão pra lá. O Jon se encontra com a Irmandade Sem Bandeira e fala assim, e aí, estão querendo se matar? Vem com nós também. Vamos lá pra abraçar o Rei da Noite. Faz a missão suicida. Estão avançando e ficam presos num lago. Ficam presos em cima de uma pedra, onde os caminhantes brancos eles não conseguem chegar. Uhum. Os zumbis, né? É que eles não conseguem nadar. Os zumbis eles não conseguem nadar, eles morrem com a água. Então, tipo assim, eles não conseguem chegar lá. Até que o cão tem uma brilhante ideia de jogar uma pedra pra mostrar que sim, o chão congelou, então os zumbis poderiam andar. Então, assim, só roteiro top, Rogerinho. Vamos nessa. Vamos seguir nessa linha aí de roteiro legal. Eles podiam andar e aí começa a batalha. Só que a Daenerys aparece com os dragões dela. Isso. Pra salvar o dia. Não, sendo que o cara demorou a temporada inteira pra chegar lá na porra da muralha. Não, Fast Travis aí. E ela chegou em 5 minutos com a porra dos dragões. O dragão tem turbina jato. Tem turbina jato. Então, só que na. Algumas coisas que a gente, tipo assim, vai ver na série, eu acho que é. Até errado a gente ver junto, porque eu acho que a gente acaba se distraindo, presta atenção. Só que, tipo, fala, tipo, que meio que não mostra, né? Tipo, que passou vários dias. Só que eles comentam, tipo assim, que faz muito tempo que eles estão ali. Ah, sim. Então, sim. Tipo assim, eles realmente comentam. Falam assim, cara, A gente faz muito tempo que a gente tá aqui. Se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Fizeram a conta que falou que teriam que ser, tipo, 4 ou 5 dias, cara. É. Não, mas seria mais ou menos isso. Mas eles comentam alguma coisa do tipo, tipo assim, ficou bastante tempo. Ó, faz uma semana que a gente tá aqui. Eles não falam assim, mas eles falam que faz um tempo. Tá, eles estão lá, Daenerys vai, só que o Rei da Noite dá uma flechada do capeta no peito do dragão. Joga o... Como é que é o nome daquele esporte lá, das Olimpíadas? O cara joga o tipo dardo, né? Como é que é, Rafael? Você que sabe. Frisbee, né? Isso. Exatamente. O frisbee. Joga o frisbee, só que não. O frisbee lança. Bate no peito do Viserys, né? Viserion. É. Do Viserion. O menor dragão. Viserion, não é? Viserys é o nome do cara. É. Viserion é o dragão, é o nome dele. É, daí ele perde estabilidade, né? Já cai gritando, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Pegando fogo na turbina. Já chamando a base. Socorro, tô pegando fogo aqui. Tô caindo. Ele cai no mar de gelo lá e afunda. E afunda. Aí não sei como diabos, né? Os zumbis tiram a corrente de 3 toneladas do cu. Não, mas é assim. Isso, entra dentro do lago, amarra no pescoço. Não entra pode. Dentro do lago que eles não podiam entrar. Tira o bicho. Amor, puxa, os caras não podiam fazer o roteiro só com o Rei da Noite relando no chão assim e o dragão já subindo, né? É. Não podia fazer já isso, tinha não. Gastar todo o CG já. Entendi. É que não tinha orçamento pra fazer essa cena dele subindo. Não, assim. Sabe por quê? Porque o episódio antes ele tinha que mostrar a porra do olho abrindo, azul. É. Eles precisavam de uma cena dessa, entendeu? Precisava. Podia fazer um negócio legal. Pra criar o merda do hype, velho. Não, beleza, mas assim, muito foda, dragão zumbi. Muito louco. Fudido, o Rei da Noite sobe nele, já antecipando já pro final da temporada, só que especulou a série inteira como a muralha ia cair, porque ela tinha que cair de algum jeito, já que os caminhantes tinham que passar. É, só que não tinham pensado num dragão zumbi, né? Tinha algumas teorias, só que galera falou muito que foda. Do caralho. No meio da muralha, mas não era. Dragão zumbi mete o fogo azul. Derrete a muralha e os caminhantes brancos estão chegando. Mano. Muito louco. Muito louco, que cérebro maravilhoso. Aí depois dessa fita toda, eles marcam a reunião, que é um ponto que fica tenso também, porque já mostra que eles conseguiram capturar o zumbi, um vagante, não chega a ser o vagante, não. White Walker. É um zumbi. Aí vai toda a história lá correndo até eles chegarem na reunião, só que na hora da reunião do vamos ver aquele clima tenso todo, coloca o baú no chão e abre. Não sai nada daquela porra, velho. É a reunião com os três reis, né? Que é a Cersei, representando o Trono de Ferro. A Daenerys, que vai junto com o dragão dela, que é conquistador. E o Jon também vai. Quem tá representando o norte é a Brienne, né? Porque eles não sabiam que o Jon ia pra lá também. É. Porque chegou um corvo lá e falou assim, ó, vocês precisam descer lá pro sul pra resolver essa parada aí. Sim. Porque eles não sabiam que o Jon também estaria lá. Quem tá representando o norte é a Brienne. Aí a caixa. Aí na hora que abre a caixa, dá aquele suspense do caralho, porque não sai nada daquela porra. Nossa, é uma cena boa. Dá a entender que perderam mesmo, que tipo, alguém sabotou a parada. É, porque tem uns guardas que fica falando assim, onde que tem essa caixa aí? É. Fala pra nós aí. Nossa, todo mundo pensou assim. Nossa, o cara pegou, abriu a caixa. Quer ver? Vai dar merda. Deu bosta. Aí o cão dá uma bicuda do bagulho. Morrendo, se cagando inteiro, né? Não, todo mundo. Aí vai o zumbi vai correndo pra frente da Cersei, né? Chega muito perto. Na boca dela e tanto o cão puxa pra trás. Até que ela fala depois, né? Quando aquele zumbi abriu a boca, eu vi o fim do mundo dentro da garganta dele. Eu vi a morte. E aí eu só pensei em mim mesmo. E é isso aí, pau no cu. Pau no cu de todo mundo. Eu vou ganhar essa merda. Aquela conversa foda pra caralho dela com o Tyrion. O Tyrion no final. Aí na reunião, né, tipo, já depois que eles viram aquilo ali, tem uma das cenas mais engraçadas da temporada, que é o Euron, né? Ele fala assim, esses caras nada? Não. Então vou também ter no pé. Tchau. Valeu, falou. O cara... Ó, e você aí, ó, você tem dragão aí, ó, você tá numa ilha, tá? Se eu fosse eu fazer a mesma coisa, vazava, hein? Essa treta não é nossa, não. Eu falo, a casa Greyjoy mora no coração. Mas, mano, na verdade, ele tava fingindo. É, ele foi buscar a Companhia Dourada de Essos. Companhia Dourada de Essos. Só que aí, além disso também, a Cersei fala assim, ó, se você, ô John, se você aí falar que você não vai atacar nós lá, Mas aí dá um jeito aí nessa treta e não ajuda vocês lá. Mas se vocês falar que vai continuar... Cada um com a, fica no seu canto. Vai continuar... Na real, ele fala só pro John. É, ele fala só pro John pra cada um ficar no seu canto. Porque a Dani, ele sabe que não vai acontecer isso. Sim. Aí ele fala assim, ó... Tô pegando a rainha. Aqui não vai dar, não. É basicamente não dar, isso. O John invocou o Ned ali. Né? Ele deu não. a palavra dele pro Daenerys, então ele não deixou a honra se perder ali. Então ele falou: não vai dar, não. É a Cersei. Eu sou da Daenerys, tá, e é isso. Tanto que o John sempre foi o maior Stark. Falou, cara. Tá bom. O John sempre foi o maior Stark, velho. Ele sempre teve a honra do Ned, tá ligado? Ele sempre teve a honra do Ned. Cara maravilhoso. Saudades, Ned Stark. Pra sempre os nossos corações. Uma das partes dessa temporada também tratou muito da cidadela. O Sam, ele tinha saído lá da patrulha para ir treinar para ser um mestre. E nesse meio de tudo, né, como esse ótimo roteiro dessa porra dessa sétima temporada, ele descobre que, no meio de uns livros lá jogado, que o casamento do Rhaegar com a Aelya Martell tinha sido anulado e ele casou com a Lyanna Stark. Então, o Jon, na realidade, chama Aegon Targaryen. Que é junto com as visões, né, o Sam ele se junta junto com o Bran, que já tinha as visões da Torre da Alegria, já sabia que a Lyanna Stark já tinha dado que era filho, só que ele não sabia que era um Targaryen, né? Então juntou os dois e a gente descobre que o Jon não é um bastardo, e sim ele é metade Targaryen, metade Stark. Isso, que na real... Né, tá comendo a tia dele. Ele tá comendo a tia dele. É que na real ele foi... É quando ele teve as visões da Torre da Alegria. É. Aí ele chegou lá e ele descobriu que na real a Lyanna não tinha sido raptada, né? Tipo, isso, foi por amor. Foi por amor, casado. Aí o Bran, ele vira e fala assim: ó, tem que falar pra ele lá que ele não é bastardo Stark, não. Ele é bastardo Targaryen. É. Aí o Sam vira e fala assim: não, como assim? Mas ele é bastardo. Não é bastardo, não, porque a Lyanna e o Rhaegar se casaram. É, a Lyanna e o Rhaegar se casaram num bagulho secreto. Você consegue checar nos arquivos aí? Checa aí, o Bran virando um sonho. Aí, pronto. É verdade. Prova! Puta que merda, velho. É assim, agora pra provar vai ser outros 500, né? É. Não, chegou numa época da série aí, a sétima temporada, que falou, tá falado. É assim que funciona agora. É. Agora na oitava temporada o John vai ficar sabendo, né? Vou contar pra ele. Então, falou, tá falado. Como vai ser a reação dele, vamos ver. Olha, pra encerrar aqui agora, como digno de um civil nos 30, vocês têm exatamente uma frase e uma pessoa pra vocês falar, tipo eleição aqui mesmo. É. Por que essa pessoa merece o Trono de Ferro? Não importa quem que seja, o único requisito, tá vivo. Mas por que ela merece o Trono de Ferro? Nem que ela não vá conseguir. Por que ela merece o Trono de Ferro? Por que ela merece? É. Calma aí. Vamos lá. Calma aí. Você tem que resumir em uma frase, não é pra estender aí. Então vamos lá, o Marco já tem a dele, né? Bate bola aqui pra pensar rapidão. Vai, Marco. Ó, o cara que merece o trono é o Podrick, porque ele conseguiu fazer as putas pagar ele, velho. Verdade. O cara é bom. Mas tem um cara que merece menos, mais que esse, não existe, velho. Pra mim, o cara que mais merece o trono aqui, tipo, de longe... Ele não vai nem precisar fazer esforço. Ele só vai, tipo assim, chegar lá e falar assim: é o que sobrou aqui, é o que eu vou pegar, porque eu mereço um castelo. É o Bron. É o Bron. Eu apoio. Eu apoio, cara. O Bron merece. Esse cara fala assim: olha, ele tava me devendo um castelo. Tem aquele ali sobrando. Pode ser, é nóis. Pode ser o de Porto Real. Pode ser Fortaleza Vermelha, por que não? O que eu acho que merece sentar no Trono de Ferro com esplendor é o Euron Greyjoy. Por quê? Nossa. Todo mundo pode ser brabo, mas não é mais brabo ainda. Nossa. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa. Ué, cara, bicha da porra. Nossa, nunca viu a puta de Greyjoy a minha casa. Puta de Greyjoy. Que pariu. O trono tem que ser claramente pro querido Jon Snow, esse querido homem, porque... Ele pegou a mulher mais fogosa da série inteira, velho. Mano, na boa. Que homem. E que mulher. Fogosa literalmente, você tá falando? Literalmente. Mas você é do fogo, meu irmão. Aí tem fogo no ar pra caralho. Literalmente fogosa. Cara, ó. O Jonathan falou que tem que estar vivo, a regra. Mas assim, é... Mas ele tá vivo nas nossas mentes. É, no meu coração ele tá vivo. Isso que importa. Isso que importa. Sir Loras Tyrell. Tá explicando. Eu queria, mas por muito, quê? Eu queria muito que o Rei da Noite ressuscitasse ele pra ele sentar no trono de ferro. É, não ia ser nu. Não ia ser trono de ferro, ia ser trono de pica. Ele ficar sentando toda vez. Se fosse, ele ia ser o primeiro rei da porra toda. O podcast foi editado por Time Criativo, soluções em audiovisual e podcast.